Eu sei como é que é. Afunda não. É, tá vendo efeito aí, né, filha da puta? Tá acabando tudo em cu de novo, né? Sempre. Hoje nós vamos jogar pro on essa porra. Bom, na última sessão. Vocês estavam naquele inferno gelado, tentando entender o que estava acontecendo. E aí a Ciere fez uma investigação ali, entendeu que o que podia estar acontecendo ali era uma magia similar à magia consagrar que o Theon tinha usado para proteger a cidade de Ronde. E aí quem faz essa magia determina algumas proibições, algumas permissões ali, né? Não dá para saber exatamente o que foi proibido, o que foi permitido no local, mas dá para saber que há algum efeito similar a isso que aconteceu naquele lugar. E aí vocês saíram do inferno gelado e foram parar nesse local bizarro que vocês estão aí agora, também conhecidos como as Tripas do Diabo, após vocês se traírem, né, e saírem nesse lugar bizarro aí. Quando vocês caíram aí, começaram a tomar esguicho de ácido pra tudo quanto é lado, e o ácido começou a corroer vocês e sobrepujar as resistências de vocês. De alguma forma que vocês ainda não sabem. Mas começou a sobrepujar essas resistências aí. Vocês tentaram o tempo todo se proteger do ácido e do ambiente tóxico. Porque é cheio de vapores tóxicos que acabam envenenando vocês apesar das suas resistências. E mais que isso, né? Não existe oxigênio aí. Só esses vapores tóxicos que substituem o oxigênio impede que vocês respirem. Nesse intento, a Toph começou a sufocar, ficou confusa, quase indo a óbito. E o Murren, ele escorregou, ele caiu, né, pra lateral e foi coberto por um musgo que foi secretado por essa parede intestinal aí. E esse musgo, ele foi reagindo ali nele tudo. E aí, subitamente, por um erro do mestre que não viu que o jogador tinha rolado o teste errado, o Murren acabou se transformando numa pilha de fezes. E aí vocês precisaram gastar um desejo, a Ciere precisou gastar um desejo pra simular os efeitos que ela viu o Silerin fazendo pra fazer o Murren voltar a si. A Ciere testou também os seus tubos mágicos pra ver se eles funcionavam nesse local. Não funcionam, eles não abriram. Então vocês entenderam que espaços extradimensionais aí não funcionam. O Griel, ele usou os braços dele, né, as espadas de Glórien, e cortou a parede carnosa desse local estranho e abriu uns... Quando ele cortou, foi esguicho de ácido, foi terremoto. Vocês ainda estão sob efeito de terremoto. E abriu um buraco para fora. E quando vocês olharam, vocês viram o que tem além. Além desse lugar onde vocês estão, está o plano astral. E o que separa vocês do plano astral é uma espécie de muralha de energia. Quando vocês viram a muralha de energia, obviamente, né, ligou a chavinha. E aí a Toph fez uma barreira para proteger vocês. Criou uma redoma de muralha de energia, uma redoma de energia, né, em forma de esfera, para proteger vocês, né? Dentro dessa redoma que o Murren virou cocô, foi destransformado. A Ciri criou ar respirável para vocês aí dentro. E aí a Toph descobriu que essa tripa onde vocês estão, ela de fato ela é uma coisa viva, embora não esteja aparentemente ligada a nenhum ser. Seja uma coisa deslocada, desconectada de algum ser vivo, e que está literalmente, está efetivamente boiando no plano astral. Vocês ficaram debatendo para saber o que iam fazer, se tinha saída, se não tinha saída. Né? Alguns de vocês acharam que não tinha saída. A Ciri sugeriu que provavelmente na extremidade oposta haveria um portal também. E aí, dentro da redoma de muralha de energia, a Toph começou a pedalar feito um ratinho. A maioria de vocês ficou flutuando ali dentro da esfera. E a Toph ativou seus poderes e foi correndo o máximo possível em direção à saída desse local. Tá? Que mais que aconteceu? Ah, sim, o Murin, ele descobriu o seguinte. Ele descobriu que a gravidade desse local, como o Silerim depois explicou para vocês, né? A gravidade desse local, ela é direcional e subjetiva. O que que significa isso? Que a gravidade tem uma direção específica e quem determina a direção da gravidade é a vontade da pessoa que está sendo atraída por ela. Ou seja, vocês conseguem controlar para que lado que é o chão para vocês aí. Se vocês quiserem ficar colado no teto, na lateral, vocês podem. Mas sempre tem a gravidade atraindo vocês para algum lugar. É impossível ficar flutuando, como vocês testaram. Bom, e aí a Toph saiu correndo. Saiu no pedala. Correndo. Ativou a técnica dela de ultra velocidade. As técnicas dela. Né? E pedalando a redoma de energia. Né? Ocorrem duas situações aí. Toph, eu tava fazendo os cálculos aqui da sua habilidade, o seu Hiei Dash no Jutsu. E o que acontece é o seguinte: você só pode se deslocar por um turno, normalmente. E você pode gastar pontos de Ki e exaustão extra para estender isso por mais turnos. Tá? Embora você não vá sofrer os efeitos de cansaço, você sabe que se você chegar a 6 níveis de exaustão, seu corpo ele desmancha, atinge o limite físico dele. Né? Então você tem essa limitação aí. Outra coisa. A muralha de energia é uma muralha de energia, mas a própria muralha de energia ela está sendo corroída por isso aí. Por esse ambiente corrosivo onde vocês estão. Por isso aí foi uma descrição de bosta, né? Por esse ambiente corrosivo onde vocês estão. E aí chega num ponto que você está correndo muito, Toph. Depois a gente vai calcular os custos aí da correria, em que a muralha se desintegra, né? E aí você para para conjurar uma nova muralha, e na hora que isso acontece, é essa cena que está aí diante de vocês. Vocês são atacados por criaturas bizarras. Criaturas grotescas. O amor. Que lembram esferas gosmentas de carne e pus, talvez, que cercam vocês. Pode falar. Tem como, nesse período em que a Toque está correndo, a gente conseguir fazer uma análise do porquê que o ambiente é dessa maneira? Tudo bem, tem o consagrar. Mas o consagrar seria o suficiente para, por exemplo, corroer uma muralha de energia? Não. Consagrar não corrói uma muralha de energia. Vocês sabem, a única coisa que consegue destruir uma muralha de energia, ou que conseguia até então, era desintegrar. É a primeira coisa que eu teria feito se eu tivesse na sessão. Ah, isso aqui tá protegendo o ambiente? Desintegra. Então vocês podem fazer teste sim pra determinar isso. Eu queria ir analisando isso, porque pra mim tá muito estranho e eu quero saber o que, que é que o Neron fez nessa porra aqui pra tá assim. Tá, pode ser um teste de... Não tem esse conhecimento aqui, caramba. Pode ser um teste de arcana. Pode ser um teste bem forçado de natureza. Ou um teste de intuição. Quem quiser pode rolar. Cada sucesso eu dou uma pista. A dificuldade para isso... 35. Já temos um sucesso. Tirei 51. Porra! Temos um sucesso da Ciele. Mais 41. Um sucesso do Celerim. Vai aí, Murray. Só tô vendo, só vou rolar arcanismo. Ah, natureza e arcanismo é a mesma coisa. Então eu vou na natureza mesmo. Ok. Não. Então dois sucessos. Tá. Vamos lá. Eu não vou entregar a informação, mas eu vou dar pistas para vocês tentarem deduzir. Primeiro de tudo, somente desintegrar no conhecimento de vocês é que é capaz de destruir uma muralha de energia, certo? Vocês sabem que o dano causado pela magia desintegrar é um dano de energia pura. Energia é um dano de essência. Certo? Então, ou seja, de alguma forma esse ácido, esses vapores corrosivos que estão nesse ambiente, eles simulam o efeito da magia desintegrar. Eles não causam dano só de ácido. Eles também causam dano de energia, dano de force. Isso é uma informação, tá? Mais que isso, vocês têm poderes que superam os poderes de muitas divindades, inclusive. E o poder desse local aí, ele tá superando o poder de defesa de vocês. É como se ele tivesse com uma runa. Se esse poder todo que está sendo imbuído aqui é como se fosse o poder de uma runa. Duas opções. Ou é o poder de uma runa, é possível. Uma runa teria poder para superar qualquer coisa, né? Ou, por esse ser um plano que foi moldado, foi remodelado pela vontade, pelo poder do Neron, ele atuaria nesse plano como um deus maior. Da mesma maneira que um deus maior tinha ou tem poder sobre vocês em seu plano, a ponto de estalar os dedos ou com um simples pensamento paralisar completamente qualquer ação de vocês, talvez o Neron tenha esse poder nesse ambiente aí. São essas as duas opções mais plausíveis no caso. Legal. Legal. Eu já começo a pensar que tem algo mais antigo ainda que as próprias runas, talvez. Sempre tem, tipo, né? Tipo assim, quem que veio primeiro, a eternidade ou as runas? É, mistério de Dona Milu isso aí. Jamais saberás. Bom, e aí o que acontece é o seguinte. Num dado momento, a redoma se dissipa, né? A Toff é obrigada a parar, porque senão, se ela continuar correndo, ela larga todo mundo pra trás. Pra fazer uma nova redoma. Todo mundo ponto heróico é Toff não, né? Para fazer uma nova redoma. E nesse momento em que vocês cessam o movimento por um instante, vocês são novamente atacados pelos vapores corrosivos, por todos aqueles efeitos, e são cercados por essas criaturas bizarras aí. São esferas de carne cheia de pedúnculos que vão se movendo como se fossem cerdas, como se fossem pelos. Elas secretam alguma gosma e essas coisas avançam na direção de vocês, e eu tô achando estranho. Por que essas coisinhas estão estranhas? Estranhamente pequenas. Era pra elas serem maiores. Mas tudo bem. Vou deixar pequenininha mesmo. Oi, Gê. Tá correndo por quê, Siri? Diga. Ah, o negócio tá crescendo do meu lado aqui, eu tô saindo de perto. Oi, Gê. Diga. Na real, eu tenho que começar sem ponto heróico. Foi que a gente combinou na sessão passada. Pra eu poder usar o poder. Eu dou uma opção pra vocês. Porque você usou uma vez e usou uma segunda vez, né? Isso. Né? Então vamos combinar que você não usou a segunda vez e você ainda tá com seu ponto heróico pra decidir o que você vai fazer. Beleza. Pode ser? Gosta da ideia? Lógico, acho que não. Ok. Bom, eu fiz os cálculos aqui, ó. E na sua velocidade básica, sem você fazer qualquer ampliação no poder da sua velocidade, você consegue andar 468 metros por turno. Praticamente meio quilômetro por turno. Então passou um turno aí E vocês chegaram nesse lugar, avançaram quase meio quilômetro. Tá todo mundo zonzo de tanto se deslocar junto com a Toph. Né, Toph pedalando a esfera de energia, né? E vocês vão junto com a Toph, como se devagarinho, ah, tô acompanhando, tuf, e bate e vai rodando, né? E a parede pra trás. Vocês andaram 500. Ah, tá, ok. Vocês andaram 500 km em 6 segundos. Praticamente. E aí esses bichos aparecem pra bater em vocês e joguem iniciativa. Jeff, tira o meu char aqui que eu tô em forma de lobo. Ah, mas tem o lobo aqui, ó. Ah, você quer que tire o outro? Sim, eu coloquei ele, mas eu não, essa eu consigo mover ele aqui. Ué, você não consegue mover o outro? Não. Quer mandar mensagem pra mim? Tira do bicho. Por que você não consegue mover o outro? Peraí, vou resolver isso já. Murin controlado por... É, não tá controlado por você aqui. Controlado por Murin. E por Avatar de Loth, cópia. Cara, tá trolando. Agora você pode se remover, mas eu já te removo daqui. Tá de brincolho. Paga isso aqui não, mano. Hã? Desculpa, galera, esqueci de mutar aqui. Ah, sim. A Toph, quando viu essas criaturas na última sessão... Né? Ela puxou aquele lampejo do conhecimento de todo o multiverso que ela teve quando ela vislumbrou a mente da própria eternidade, quando ela olhou nos olhos da eternidade e teve um vislumbre de todo o conhecimento do universo. A Toph viu e teve o conhecimento sobre essas criaturas e ela sabe o nome dessas criaturas. O nome delas é linfócitos. Preparem-se para serem digeridos. Por que é que não tá vindo as iniciativas de vocês? Ah, eu não cliquei, eu esqueci de clicar na miniatura mesmo. Ah, não, é, de boa. Eu adiciono turnos aqui e vou colocando manualmente. Meu deu 22. Adicionar turno. Adicionar turno. Mas tem dois da Toph agora? Por que, é que tem um turno da. Ah, Mortalha Vermelha, nossa! Opa. Faz tempo, hein? Ué. Gente, cadê a latinha de lixo do negócio de turno? Ué? Sumiu a latinha de lixo? Tirar todos os turnos. Mestre. Hã? É porque você não é mais mestre. Que história, eu não sou mais mestre. Não tá mais habilitado pra você como mestre. Ah, você logou na minha conta aí, sua pilantra? Não, eu sou mestre sim, engraçadinha. É quanto que a dúvida, é o que importa. Achei aqui. Achei aqui. Cadê o celeirinho? Adicionar turno. Murin, 22. Celerim, 30. Não, cadê? Perdi. Já pôs. Obrigado. Vocês conseguem editar essa listinha? Só dos personagens que tem acesso. Ah, cada um pode mudar a própria iniciativa. Ah, que legal. Mas tá, sim, só do que tem acesso. E como todo mundo tem acesso do Murin Lupino, eu mudei já, né? Ah, obrigado. Meu amor, fica esperto, ó, senão eu te movo pra cá. Ai, deixa eu rolar iniciativa pra esses bichos agora, porque eu não rolei, né? Ah, se quiser, não precisa, não. Iniciativa dos linfócitos é 33. Caralho, não podia ter caído 2 no dado, né? Tá, gente, 33. Vamos parar de brincar com o meu char aí, fazendo favor, mano? Tô acima da Toph. Quanto deu meu dado? Deu 18, que beleza. Vou gastar um ponto heróico. E vai rerolar. E vou adicionar um D6 na minha iniciativa. Não, não vou adicionar um D6, não vou passar o Celerinho mesmo. Pra quê, mano? Você vai ficar em segundo do mesmo jeito, você não vai conseguir. É, vou ficar em segundo do mesmo jeito. Então, beleza. É, tem que tirar 21 pra passar. Pô, devia ter deixado o Carpo, deixa ele gastar um ponto heróico aí. Fica de boinha aí. Vai que ele tira 21 no D6. Mas devolve meu char aí, vai, quem tá brincando com meu char. Bom, primeiro de tudo, quando a redoma se dissipa, imediatamente vocês são atacados pelo ácido, pelo ambiente cáustico que tá correndo vocês. Ambiente ácido, né? Ambiente cáustico seria se fosse base, né? Bom, primeiro de tudo, gases tóxicos. Quando some, todo mundo joga o teste de intuição, dificuldade 30. Quem falhar, sufoca. Intuição. Dissipou a barreira, né? Dissipou, corroeu a barreira da Toff. Vocês têm que pensar, droga, tem que prender o fôlego. Não posso mais respirar. A intuição, deixa eu botar no normal. Vamos ver quem vai ser o próximo a ganhar um beijo da Ciri. É, isso aí. Eu acho que eu até gostei, rapaz. Eu escolhi um, né? I kiss a girl and I like it. 27. 2 em 7, hein? Não tem barrinha de rolagem essa porra, mano? Como é que eu vou tirar essa condição da Toff aqui se eu não consigo enxergar um bagulhinho? Achei. Alguém falhou? 2. 2 falharam? Tá. Falha, vocês estão sufocando. Vocês conseguem sobreviver uma quantidade de rodadas igual ao modificador de constituição de vocês. Tá, então eu consigo mover até 10 turnos. Sobreviver. Isso. Bom, outra coisa. Salvaguarda de constituição. Dificuldade 40. Caralho. Eu acho que eu não. Não, salvaguarda de constituição eu não jogo com vantagem, só força. É todo mundo ou só quem falhou? Todo mundo. Caramba, de novo por pouco. Falhei também na constituição. 34 dá o total, falhou também. Bom, quem falhou... Hã? É mágico? Mágico, tudo conta como mágico aqui. Tá, é porque eu tenho vantagem pra ter coisas mágicas. Ah, tá. Nossa, outro. Opa. O crítico. Boa, puxa a carta. Bom... Todos vocês vão tomar 5d10 de dano de veneno, tá? Quem passou na salvaguarda de constituição, dano reduzido a metade. E quem falhou, dano integral e ainda fica sob o efeito da magia confusão. Quem falhou aí? Eu. Alguém falhou. Toff de novo? Caralho. Tá, mas quem é imune a veneno? Quem é imune a veneno ainda sofre. A sua imunidade, ela se torna resistência pra você. Você toma 17 dividido por 2, toma 8 de dano, cara. Mas o efeito de confusão ainda se aplica ou não? O efeito de confusão, se você falhou na constituição, aplica. Tá. Vou ter que reconfigurar meu mouse aqui. Ok. Então vocês estão sob confusão. E aí, esse aqui não tem escape, porque tá o tempo todo gotejando o ácido ali, tá? E vocês se esquivam pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, mas como se vocês estivessem imerso. Uma hora uma gota de ácido cai em vocês e causa um D10 de dano de ácido. Que é esse aí. Esse aí vocês podem tomar. Quem tem imunidade vira resistência. Quem tem resistência... A resistência cai pela metade. Ao invés de vocês tomarem metade, vocês vão tomar 3 quartos do dano quem tem resistência. E alguém joga um D6 pra mim. Joguem aí. 5 ou 6 carrega o esguicho, vocês se fodem. qualquer um, né? Menos a... Boa! Boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Então toma um esguichão de ácido aí. Certo. São 10 a 10 de ácido. Tá? Vocês podem fazer uma salvaguarda de destreza, dificuldade 30. Não tem como esquivar desse ácido. Então eu vou tomar, então. O dano vocês tomam integral, mas vocês... Se alguém tiver alguma reação pra fazer que vai proteger do ácido, pode fazer a reação. Mas uma salvaguarda de destreza não reduz o dano. Vai impedir a condição que vem a seguir. Dificuldade 30, salvaguarda de destreza, alguém falhou? Eu vou jogar a minha, mas eu tenho quase certeza que eu... que eu vou falhar, mas... Vai que tira o crítico, né? É. Um é sempre bem-vindo agora, tá? É, falhei. Falhou? Ok. Passando 20, e aí que nopo 2. Bom, um alvo que esteja confuso não pode fazer reações, tá? Vou fazer assim então, amor, ó. É. Vou jogar essa carta aqui, ó. Lê a carta aí pra gente. Oh, caralho, peraí que eu tô com... Nossa, cara. Ao ser atingido por uma magia de aura, você escolhe receber o dobro do dano, ignorando suas resistências e imunidades, para salvar todos os seus aliados do dano. Só você se fere. Isso vai proteger do dano só. Ah, mas tem como fazer proteger da condução? Tem. Já que teoricamente só acertaria em mim? Tem. Tem. Você quer proteger todo mundo ou quer proteger só o Murin? Ever? Todo mundo? Então você vai sofrer o dobro do dano e pega a condição do Murin pra você. Ok. Ok? Se okay. Você está coberta de muco. Uhum. Daquele aquele esguichão de ácido, né? Vocês tentam se proteger, se cobrir, né? De repente a Ciere utiliza a habilidade de forma selvagem dela para se expandir cercando vocês como se fosse uma grande asa de morcego ou algo parecido, tá? Envolve vocês, protegendo vocês, o ácido cai todo por cima dela. Quando ela volta à forma normal dela, vocês veem que ela está toda coberta de um muco espesso, amarelado, meio amarronzado, meio ocre, tá? Como se ela tivesse coberta de ranho, de pus. Você está coberta de muco agora, Sierra. Muco. No final de cada turno acontece uma coisa com você. Bom. Vamos lá. Agora sim. A ação do plano foi. Então. Okay. Ação de vocês agora. Celerim, você. Aqueles guichão de ácido, Ciere coberta de muco, essas bolinhas vindo na direção de vocês, tá? Elas vão se expandindo ali, se contraindo, né? Aumentam de tamanho, diminuem de tamanho, indo na direção de vocês, projetando aqueles pedúnculos que elas têm, como se fossem cerdas. Ela vai projetando na direção de vocês, como se fossem dedos, assim, tentando alcançar e envolver você. O que você faz? Eu observei que não consigo. Tem a existência de outros planos aqui dentro, certo? Certo. Ah, tudo bem. Então, com a minha ação bônus, eu vou... girar o poder do anel dos elfos. Uhum. Vou usar Misty Step pra cá. Uhum. Beleza? Deixa eu ver pra onde que você vai. Cadê? Então, achei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem consequências. Tá, Celerim. O que acontece é o seguinte. Você faz o seu deslocamento normal. Você consegue se deslocar pro ponto onde você deseja. Porém, esse ambiente ele tá se contorcendo o tempo todo, tá? As paredes estão crescendo, diminuindo o tempo todo, oscilando, ondulando. Quando você cai... quando você aparece no local onde você desejou, tá? Você vê que tá de cara com uma parede de carne, tá? O ambiente se moveu e você tromba nessa parede. Joga uma salvaguarda de destreza, dificuldade 40. Passou de boa? Passei. Maravilha. Maravilha. Quando você tromba, né, a parede celular, ela secreta ácido em você. Você vai sofrer só metade do dano do ácido. E o negócio ele também envolve você e tenta te prender. Tenta te esmagar, te engolfar. Mas você consegue reagir mais rápido e escapa disso. O dano é doidinho. São 5d10 de ácido. Tudo reduzido pela metade e 5d10 de esmagamento. Quando a parede tromba em você, ela imediatamente se fecha te envolvendo. E aí você pula de lado e escapa dela. Ela se fecha em si, não consegue te envolver e te prender. Puta que meu dado tá com uma cor miserável, né? Dá uma clareadinha nele aqui. Bom, continua a sua ação. Certo. Aqui a regeneração funciona ou é igual ao outro? Ah, regeneração. Regeneração está funcionando. Beleza. É porque é começo de turno, então só pra. Uhum. Tá. Aí daqui eu vou mirar aqui, ó. Só apontar o dedo pra cima imposta e disparar um relâmpago nesses quatro aqui embaixo. 4, 6, 3 e. Desconhecido? Isso. E 5. 5. Vou usar magia aqui. Vou usar de terceiro nível mesmo, é infinito pra mim. Ok. DC 35 destreza, 63 de dano. Destreza dos linfócitos. Destreza, só aguarda. Mais 30. Tá de boa pra mim. Você tem destreza pra caralho. Tá certo isso. E valeu. Porra, mano, que sacanagem. Falhou, caramba, vou gastar ponto heróico e revolar essa porra, mano. Caralho, que sacanagem, mano. Ok, vamos de novo. Caramba. Cliquei em botão errado. Caramba. Agora foi. Agora sim. Só metade do dano. Só metadinha do dano. Tá. Só 31. Deixa eu ver. Que é isso aqui? Por que eu pus dois asteriscos aqui? Achei. Tá. Celerim, seu plano dá errado. Você atinge todos eles. E eles crescem de tamanho. Não só o seu, sua eletricidade não fere eles, como faz com que eles aumentem de tamanho. Eu tinha resistência à magia também, esqueci. E aí, o que, que você faz agora? Não, já foi todas as minhas ações. Ah, foi tudo? Ok. Tá. Então depois o Celerim, vez dos linfócitos. Tá, os linfócitos eles vão fazer o seguinte. Isso aqui. Tem um linfócito pra caralho aí, né? Ok. Interessante isso aqui, vamos lá. Então, primeiro, no Celerim. Celerim, esses dois. Não, esse daqui que tá aqui em cima. É os dois que estão aqui, ó. Combatendo com você, tá? Esse de cima, o número 2. Ele projeta um pseudópode na sua direção e tenta te atingir. 38 te acerta? Imagino que não. Não. Faltou muito? Minha CA, deixa eu ver, é 65. Ixi, esquece. Esse daqui que foi atingido por você, ele vira ele vira nada. O negócio é esférico, é totalmente simétrico. Tá. Ele meio que. O corpo dele se contorce, é como se abrisse um buraco, um canal assim, tá? E cospe alguma coisa dentro dele na sua direção. Ele cospe uma geleia em você. Aquilo cai no seu corpo, tá? E te envolve inteiro. Você joga uma salvaguarda de constituição. Cadê a CD? Cadê a CD? Aqui, achei. 36 de dificuldade. Passou? Ok. Você vai receber dano necrótico disso daí. Só que vai ser reduzido pela metade. 9 de 10 mais 40. Você sofre metade desse dano aí. Lembrando que as regras distorcidas de imunidade e resistência se aplicam nisso aí também. Tá? Cai em você aquela gosma. Imediatamente você vê que sua pele começa a necrosar. Você vai rebater. Tirando aquilo de cima de você, mas você vê que onde pingou aquilo lá, a sua pele vai apodrecendo pouco a pouco. Uhum. Você tem o direito a um teste de intuição. Vamos lá. A dificuldade é? 35. Calma aí. Esse pititico vem na Ciere. Esse grandão vai bater na Toff. Esse outro grandão aqui vai bater na Toff também. Esse grandão vai bater no Murray. 40. Esse outro pititico vem bater na Cieira aqui. 40? Uhum. Você se lembra, possivelmente, pela sua memória, esse efeito que ele causou em você, apesar de se apresentar de uma forma de aplicação completamente diferente, o efeito que causou no seu corpo lembra em você o efeito de uma magia. Você pode jogar arcana pra saber que magia toque que é. Dedo da morte? Dedo da morte. Muito bom. Tendo mais 40, eu já sabia. Cusão. Ok. Dentro da morte é o que se morrer vira morto-vivo? Isso. Se morrer, morreu. morrer vira zumbi. Morrer, morreu. Tá, vamos lá agora na Toff? Vamos na Toff, então. Toff, esse primeirinho aqui, ele manda pseudópode na Toff também. Quarenta não te acerta, né, Toff? Não, e ainda é com desvantagem. Ah, é com desvantagem ainda? Ok, não te acerta. O outro, ele se desloca pra flanquear você aqui, tá? E aí ele joga um efeito em você também. Ok. Semelhante ao que acontece com o Celerim, ele abre assim um buraco, assim, uma espécie de uma cratera nele, e costa uma coisa, pega nas suas costas e começa a se espalhar por todo o seu corpo, vai cobrindo todo o seu corpo. Joga uma salvaguarda de constituição. Olha, isso pode ser em três alvos. Então é na Toff, é no Celerim, também joga salvaguarda de constituição, CD36, e o outro vai ser Namorim. Passei 36 de dificuldade? Isso. Eu passei 39. Peraí que eu vou jogar a minha. Se alguém falhar, me avise, por favor. Eu acho que eu falhei por 2. Caralho, tem 5 no dado, mano. Nossa, eu falei besteira. Passou por um, certo? Eu falei besteira. Computem que vocês tenham um sucesso. Esse teste vocês só jogariam no final do turno de vocês. O que acontece é o seguinte: cospe aquela gosma, uma gosma meio esverdeada, tá? Ela cai no corpo de vocês e ela vai se esparramando, envolvendo o corpo de vocês inteiro. E conforme ela vai passando, como se fosse viva, né? Se espalhando pelo corpo de vocês. Ela vai mudando a coloração de um tom esverdeado, translúcido, para um tom, um verde bem fraquinho, tá? E mais opaco. Ela vai esbranquiçando e ficando opaco, conforme vai se espalhando pelo corpo de vocês. Foi o 3. Agora, vamos lá nos... Tá, vamos nos que estão atacando a Ciere. Ah, os que estão atacando a Ciri vai ser legal. Então, esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô falando é o número 1, tá? Ok. Ele encosta em você, Ciri. Quando ele encosta em você... ele encosta em você, vai com aqueles dedinhos, aqueles pseudópodes envolvendo você, tocando você, você vai tentando recuar e você percebe uma coisa bizarra acontecendo com você. Tá? Começa a te dar uma canseira, uma sede, e você vê sua pele ficando inteira ressecada. Joga uma salvaguarda de constituição, CD36 também. Passei. Passou? Com metade do dano. Toma isso aí. Ué, cadê? Não foi? Ah, foi. Toma metade desse dano aí, dano necrótico, tá? O que acontece, ele começa a sugar a umidade do seu corpo. Ele começa a fazer uma osmose inversa no seu corpo e sugar a sua umidade. Joga intuição. Enfim, eu vou usar minha reaction e vou refazer minha transformação, tá? Ok. ...39 de intuição. É uma magia. É um efeito similar a uma magia que você tá acostumado a usar, Ciri. É aquele secar? É. Eu vou virar assim, tá me copiando, filha da puta? Sim, ele está te copiando. Bom, esse outro que tá aqui, o número 8 aí? Uhum. Vixe. Manja as espículas do coronavírus? Uhum. Ele se encolhe e aí ele se expande e cospe esses tentáculozinhos que ele tem, como se fossem pequenos cetros que vão cravando em todos vocês ali, no corpo de todos vocês. Onde vai batendo, vai apodrecendo os corpos de vocês. Tá? Vai causando necrose. Todos vocês aí, salvaguarda de constituição, CD36 também, para reduzir o dano à metade. Mas hoje, essas espículas aí, elas são ataques normais, corpo a corpo? Não, uma magia diária. Como se fosse uma magia diária. Passei. Isso causa 72 pontos de dano necrótico ou metade em quem passou no teste. Vai batendo no corpo de vocês, né? Onde vai caindo, começa a fazer aquelas manchas pretas de podridão. Tá? Aqueles que têm o corpo mais resistente, só dá aquela marronzadinha de leve ali nisso daí. E agora eu tenho dois que estão atacando o Murray. 36 de dificuldade, né? 36. Eu vou dar um ataquezinho no Murray também, porque o ataque é legal. Passou em cima? Uma ameaça detectada. Se você passou em cima, então eu vou jogar um D6 pra aumentar a dificuldade pra você. Na verdade é como se reduzisse sua jogada, né? Toma aí, Toph. Falta 4 pontos pra você passar. Oi, Dê, tudo bom? Pera aí, então é 40 que tem que tirar no dado? 40. Mas isso na próxima. Nesse já. Gastei ponto heróico, aumentei a dificuldade. Enrolou? Passei, aham. Uhum. O que você fez? Ponto heróico ou o quê? Ela falou que era pra rerolar? Não, não é pra rerolar. Mas como que você aumenta a dificuldade depois de saber meu valor? Ué, como a gente sempre faz com ponto heróico. Mas nesse caso aí não, então não gastei nada. Tomei no cu, então. Vai tomar no cu? Então toma no cu, é só o dano. É só o dano só. Ok, intuição. Quem já passou Celerinciere, vocês sabem que tem alguma magia que faz esse efeito também. Mas no meu caso, você não pode esquecer que eu, além de eu estar sufocando, eu tô confusa também, viu? Ah, você tá confusa e você não tem reação. Só a reação que você não tem. Por fim, os dois estão batendo Murray aqui. Eu tinha dado ataque no Murray já, joguei ataque? Acho que ainda não. Ainda não, né? Não. Ah, eu cliquei no botãozinho de dano. Toda vez eu faço a porra. Mais 30. Quero tirar um crítico, porra. 40 obviamente não te acerta, né, Murray? Não. Ok. Então tá. Então esse foi o grandão que tentou te acertar. Você esquivou dos ataques. O pequenininho aqui, né? O que que ele faz? Ele cospe os pseudópodes em você, na Lisbeth, que já chegou apanhando, e na Toph. Cospe isso em vocês. E sai um pseudópode, um tentáculo comprido, bate no peito de vocês, enrola em vocês e envolve vocês inteiros. Começa a secretar líquido. Vocês podem jogar a salvaguarda de Constituição. Dificuldade 36 também. Passei. Boa. Passei também. Passou? Cadê? Já tá aí. Apostos? Ela foi pegar um café. Olha só. Apostos, sim. Olha só. Bom, enquanto ela rola, a gente aguarda a rolagem dela. Faltou algum bichinho meu agir? Acho que não, né? Acho que não. Só tá faltando apanhar, só. Apanhar eles não vão. Apanhar eles não vão. Ok, eu vou gastar um ponto heróico aqui. Um dos meus bichinhos vai ter um surto heróico. Um surto demoníaco. E vai ser... Vai no Murin, vai. Murin, salvaguarda. Destreza. Dificuldade 36. Tá, nem vou jogar, Jeff. Pelo menos eu vou jogar pra ver o 20. Só pra ver se você tira 20. Porque... Não tirou. Não. Ok. Perfeito. Então você toma esse dano aí. 135 pontos de dano. É um dano que ele mistura ácido e energia. Ele dá um esguichão em você. De secreção ácida. A resistência é... Vira 3 quartos. Vira 3 quartos. Chega de agir. Tá, eu fiz a primeira vez que vocês entraram no turno. E eu vou fazer na iniciativa 20, que vai ser a última, claro. Ações Lair Actions. Tá. Toff, você então. A Deja vai fazer o teste já. Hoje eu... Vem até aqui, ó. Vem até aqui o cacete, daqui mesmo. Ah, deixa eu regenerar, peraí. Como que eu faço? Sim, amor. Acabei de falar, tem que fazer teste de Constituição. Salvaguarda de Constituição. Vamos lá, Toff, sua vez. Dá pra ver o círculo? Dá pra ver o círculo, tá pegando todas as criaturas. Aham. Uhum. Eu vou jogar bem aqui onde eu vou pingar, ó. Aham. Uhum. Jogar uma centro. Bola de fogo, tá? Ok. A pelota de fogo. Pelota de fogo! Sim. Obviamente você vai tirar o grupo da área do dano, né? Beleza. É, qual que é o dado máximo mesmo? Que eu jogo, não lembro. Deixa eu pegar ela aqui. Magias. Como assim? É 8d8 no 3d6, né? No terceiro nível. Mas ele já joga. Jogou. 36 já. 36 dano de fogo? É. Ok. Teste de destreza, como que é? É 10, é 9 mais a... 8, modificador de habilidade mais a proficiência. A proficiência de vocês é 10, então 18 mais a sua inteligência. 18. Cadê a base? 18, 29 mais 5, 34. 34 de dificuldade. 34. Ok, não preciso jogar. Suas chamas se espalham, passam por essas criaturas, elas sequer agitam seus tentáculozinhos. Como se nem percebessem ou nem se importassem com a presença do fogo. Elas são imunes ao fogo. É, mais alguma ação? Teste agora pra ver se eu encerro confusão ou não. Ah, peraí, era no primeiro, no começo do turno, não é? Esqueci. Então, tô começando agora. Ah, tem que fazer no começo, não é no fim. No início de cada um dos seus turnos pra determinar seu comportamento nesse turno. Então, peraí. Então, dessa vez vamos jogar no final. Tá. Ok, passou. É, Constituição, né? Constituição. Sabedoria. É sabedoria. Dificuldade do plano. 40. Falei. Falhou? Por um. Por um. Continua confuso aí. Cabecinha zoadinha. Tá me complicando. Era pra eu ter usado outra magia, acabei usando bola de fogo. Você não tem o... Você não pode rerolar com o quê? Posso. Não pode rolar o D6 aqui? Não, D6 não. Não. Dá pra rerolar um teste. Ô D, joga a iniciativa aí. Vou gastar aqui e vou rerolar esse saving aqui. Não vai. Esse aqui é um 12. Ah, tomando. Continua confusa? Continua. Bem mais. Bem mais. Ela não ficou contente com o tanto que ela tava, ela resolveu ficar mais. Já foi, Lizard. Tá. É que assim, eu jogo com vantagem, eu esqueci disso. Ah, então é 24 a sua, né? Então tá. Vamos lá então. Toffin, encerrou seu turno? Então, Ciri, você. Você não está confusa. Eu vou usar a chuvinha lá pra me tomar banho. Ah, vai ter que fazer roleplay, hein? Não, não vai rolar hoje. Ganha um ponto herói. Da chuva. Vai fazer dancinha da chuva. Não, chama a mãe. Ai. Tá, desculpa. Ganha ponto heróico, hein? Canta a musiquinha, não ganha ponto heróico. Não, hoje não. Ah, então tá bom. Chuva quente. Então vocês veem assim, ele cantando. Você quer descrever? Acho que não, né? Não, hoje não. Tá bom. A Ciri, ela começa a cantar do nada. No meio desse caos todo, ela começa a cantar uma música. Começa a cantar uma musiquinha de roda, uma cantiga infantil. Tá? E aí se forma uma nuvenzinha sobre a cabeça dela, começa a chover e leva o muco embora de cima dela. Quem que é o bardo nessa porra aqui? Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Ai, ai. Que mais, Cira? Ah, é uma action, né? É uma action, sim. Mas você se livrou do muco. Isso, era o que eu queria. Não tem bonus action, movimento, nada? Não, vou ficar ali mesmo. Tá de boa. Tá bom, nossa. Tá desanimada? Ah, tô com minha cabeça ainda com uma dor do inferno aqui. Ah, droga. Então, Maureen, você. Não, desculpa, Lisbeth. A Lisbeth. Lisbeth, você. Vocês estão sendo atacados, Lisbeth, por linfócitos, células de proteção das tripas do diabo, que estão considerando vocês vírus. O que você faz? Eu sou o vírus resistente, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu gostaria de usar... Ah, seria legal se ela usasse alguma coisa com fogo, né? Tem imunes? É verdade. Ih, tomou um pouquinho. Tava procurando aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Redoma de luz. Ai, que burro, Jefferson. Nossa, não faço ideia. Deixa eu ver. Ah, eu vou tentar cortar. Eu vou cortando pra tentar conseguir achar um espaço que eu não seja levada. É cortar o quê? O linfócito aí? Ou a tripa? O intestino? A tripa? Isso, eu quero ir cortando ela. Tem certeza? Tem. Olha. Vai dar ruim. Eu não tenho muito de fazer. Ó, o Grel, ele já fez isso na sessão passada. Deixa eu explicar pra você o que, que aconteceu que você não tava. Ele cortou, então ele abriu uma passagem pra fora, só que além da tripa, da parede da tripa, tem uma muralha de energia que separa vocês do plano astral. E quando ele cortou, feriu, né? Começou a tremer tudo, deu um terremoto aí. Isso foi o que aconteceu. Aí se você quiser cortar de novo, aí é com você. Eu acho que eu vou cortar de novo. Vai? Vou cortar de novo. Então? Vou fazer minha jogada de ataque, então, aqui, praticamente. Na verdade, você nem precisa fazer jogada de ataque, porque não tem como errar. Na verdade, só se deslocar, se andar muito rápido, vocês trombam no negócio. Então pode só jogar dano, quero só ver a quantidade de dano. Certo, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o dano dela? Não, esse é o ataque, aí você clica em cima do nome da espada ali e aí vai dar o dano. Certo. Vixe Maria. Tá, ok. Rasga, tá? Você faz um corte, Lisbeth, que cabe sua mão inteira no corte. Quando você faz esse corte, você abre esse corte. Oh. Certo. Quando você abre esse corte. Você começa abrindo um corte que cabe sua mão, certo? O poder mágico da tua espada abre esse corte e ele se expande. Fica um corte de uns 40, 50 centímetros de altura. E fundo, muito fundo. Tá? Você sente a ponta da sua espada resvalando de leve a muralha de energia que está além dessa parede intestinal aí. E quando você termina o seu golpe, tudo volta a tremer. Começa um terremoto, um novo terremoto. E aí, quando começa esse novo terremoto, vocês podem jogar uma salvaguarda de destreza CD40. Nesse caso, por eu estar confusa, é uma reação ou uma ação? Não é nenhum nem outro. Você joga. Não, peraí. Jogo normal ou não? Confusa, você não pode fazer reações. Isso aí é uma reação. Não pode reagir. Tá. Não, só perde reação. Isso não é uma reação. Tá. Isso é uma consequência da magia. Você só faz normal. É. Ah, a descrição da magia tá. Fizemos confusão. No início do turno, joga um D10 pra ver se age ou se não age. No final do turno, rerola a sabedoria pra ver se sai da confusão. Quase acertamos. Só faltou o D10. Vou rerolar o meu com que? Vou jogar um D10 aqui pra ver quantos turnos dura o terremoto. 1 e 2? O terremoto dura 2 turnos. Então é mais um turno que a moto vai ter. Todo mundo passou? Alguém falhou? Eu passei. Eu falhei. Você falhou, Murin? Eu também falhei. Ah, então vocês dois, vocês caem. Tá? Começa a chacoalhar tudo e vocês despencam. Murin, você despenca pro chão. Lisbeth, você despenca pro teto. Tá? Você despenca pro teto. A gravidade é estranha nesse lugar, Lisbeth. Você é atraída, você cai em direção ao teto. Tá? Colisão. Pleonasmo aí não funciona, né? Não. Não funciona. Aqui você cai pra cima. E você cai pra baixo. Tá. Vocês dois que caíram, vocês vão jogar uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 40. Eu só tô jogando pra ver se tira 20, porque do resto... Não. Estamos no mesmo barco, né, filho? Você tirou um. Tá. Então, ó. Se vocês falharam, vocês vão tomar o dano integral, tá? 38 pontos de dano de ácido, 41 de esmagamento. 79 de dano total. E aí o que acontece é o seguinte, quando você se choca no solo, Murray, Lisbeth, quando você, tremendo, você despenca pro teto e bate no teto, o intestino envolve vocês e prende vocês, vocês estão engolfados. A única coisa que... enredado. Restrained. Tá, vocês ficam... Ela... O negócio faz como se fosse um cobertor assim envolvendo vocês. Vocês ficam enrolados ali. O negócio prende mão, prende braço, segura o rosto, tudo, tá? Vocês ficam presos. É difícil de vocês moverem seus membros para atacar e se defender. Extremamente complicado. Vocês ficam completamente engolfados. Tá? Para se libertar disso, vocês têm que gastar a ação de vocês. Porque vocês estão como se estivessem com as condições enredado e agarrado. Gasta atletismo ou acrobacia, dificuldade 40 pra escapar disso, tá? Ou se vocês tiverem alguma outra ideia. E ok, e Lisbeth, você tem mais ações? Não, agora é só tentar me soltar mesmo. É, isso gasta uma ação, a menos que você faça de alguma outra forma que gaste uma ação bônus, por exemplo. Ou que você tenha surto heróico, sei lá. Não, não tem não. Os meus bônus actions é tudo de magia, alguma coisa assim, e do uso da espada no meio da... Entendi. Ok. Então tá. Então o que acontece é o seguinte, você tá lá agarrado, fica tentando se soltar, não consegue, e aí o negócio segurando você começa a secretar um líquido do intestino, e o líquido vai recobrindo você. Você fica coberta de muco, joga uma salvaguarda de constituição, dificuldade 40. Agora era hora daquele 1, hein? Falhou? Falhou, Lisbeth? Falei. Nossa senhora. Tem nada que você pode fazer pra melhorar seu teste? Porque vai dar merda isso aí. Ô, Anix, o cajado não dá bônus pra todo mundo? Sim, dá mais 5 pra todo mundo em save. Então, 29 mais 5, 34, né? Ainda assim falhou. Se não tiver nada que possa ser feito pra melhorar esse teste aí, né? Vai dar merda. Ela pode rerolar. Literalmente. Ela não tem uma cartinha aqui? Ou essa cartinha do... Eu tenho, mas... Eu acho que eu já usei, será? Já usou. As cartas vão embora, inclusive, no final da sessão, né? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho... Diga. Os meus bônus de carisma. Isso se aplica também? Se aplica, esse mais 7 aí que tá. Que é a aura. Ah, então não é o suficiente. É. Já tá contando bônus aí. Eu tirei 9 no dado? É. Foi. Eu posso gastar meu ponto heróico pra rerolar? Pode, com certeza. Pior do que tá, não acho que vai ficar. Pior do que tá, não fica. Vote no Tiririca. Oi, Nevi. Isso. Um ponto heróico e inspiração pra jogar com vantagem. Ótimo. Então, gasta aí seus pontos e rerole. Vai tirar dois uns. Meu Deus. Melhorou. 23 com 12. Dá 38. 38. Ainda falhou. Ainda falhou. Falei. Se não tiver mais nada que possa ser feito, vou executar a ação. Acho que não tem, né? Porque a gente não pode. Certeza? Não tem como interferir. Dou-lhe uma. Interferir no bônus. Dou-lhe duas. Dole 3, então. Lisbeth, você perde a consciência. No lugar da Lisbeth, vocês veem envolto ali no intestino. Aliás, envolto no intestino, não. A Lisbeth, ela se transforma numa massa marrom, escura e fétida. E depois que acontece isso, o intestino libera ela, bota ela no chão, e ele começa a ondular e vai movimentando a Lisbeth nessa direção aqui. Vou mudar a cor da Lisbeth aqui, porque a Lisbeth agora é um cocô. Gente, vamos seguir o fluxo. Segue a Lisbeth, dá follow. Ah, pelo meu nome é pra saída. Meu Deus. Aí, ó. Tá marronzinha, Lisbeth. É uma forma de sair, né? É uma forma de sair. O pior é a reestruturação disso aí, né? Ai, vou. Tá aí, ó. Eu não sou um milho? Eu poderia ser um milho nesse momento. Merda, mano. Que literalmente, que merda. Lisbeth virou um cocôzão. Depois da Lisbeth cocô, é a vez do Murin. Murin vai virar cocô também. Não, vou sair, vou usar meu turno pra sair. Vai usar o turno pra sair? Então joga atletismo ou acrobacia CD40, ou sei lá se você vai fazer outra ação. Eu tô dando a opção da perícia. Tá, deixa eu ver se eu jogo ela com vantagem. Eu acho que não. Então eu vou jogar normal. Uhum. Atletismo. 43. Ok, está livre. Tá, então vou usar, agora eu vou usar o pulso de ação para recuperar meu turno de volta e vou atacar os low costs. Ok. Muito bom. Na hora que a gosma estava começando a sair por cima de você, Murin, você lembra do que aconteceu? Você olha a Lisbeth despencando no chão e sendo arrastada em direção à saída. Aí você se liberta, despenca ali do lado deles, ergue suas garras, né? E ataca. Tá. Vamos lá. Como eu tô flanqueado, então não vai dar problema nenhum atacar com ataque descuidado. Ataque descuidado é de boa. Ah, só que antes. Não. Pera aí, não sei se vai funcionar, mas mesmo assim eu vou ativar. Vou ativar isso aqui, ó. Que é isso? Aura infernal primordial, ok. E agora eu vou atacar. Tá atacando 7 ou 5? Tô atacando o grandão. Ok. Ah, foi os dois ataques já. Um ataque foi crítico, o outro foi normal. Hum. Uhum. Ok, ignora o dano do crítico, eles são imunes. Você desfere o ataque da sua garra, penetra fundo nele e você pensa, ah, atingi um ponto vital. Morreu, desgraçado. Você vê o corpo dele se contorcendo assim, saindo fora do seu braço assim e escapando do crítico. Gente, eu acho que não vai matar isso aqui não, velho. Vai ter que fugir. Eu solto essa, porque tipo... Tá. Vamos lá. Nossa, que é isso? Tá, então... Ô, burro. Que mais? Ainda é sua vez. Ainda tem movimento, não, tudo pra fazer. Meu dano é só isso. Só os ataques, só. Ok. Tô computando os danos aqui. Beleza. Murray, ainda assim você consegue causar uma quantidade considerável de dano nessa criatura. Tá? Você arranca um pedaço dele. Ok. Nossa, a Elizabeth tinha que ter atingido um bicho desse aí, ia ser muito da hora. Bom, causa um dano considerável nele, vou até reduzir ele um pouquinho de tamanho aqui. Tá? Mas assim, é muito inferior ao que você imaginava que você fosse causar de dano. Você percebe que ele não tem pontos vitais que possam ser atingidos. Quando você acerta o que você acha que é o núcleo, o centro dele, nada acontece de diferente, de anormal. Encerrou o turno? Encerrou. Ok, então encerra o turno do Murray. E agora vamos às ações do ambiente. E... Então, o terremoto é toda vez que vocês forem agir. Tá, vira terreno difícil, tá tudo chacoalhando. No final de cada turno, que você gastar concentrado, um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência, a criatura será derrubada no chão, ok. Tá. Então, vou considerar aqui na iniciativa 20, então, como se fosse uma lair action normal, todos esses efeitos que acontecem no meus, tá? Só o terremoto que eu vou fazer só na outra vez, que já ativou o terremoto nesse turno. Tá? Na verdade, os danos de vapor e ácido também já foi nesse turno, né? Então, posso passar pro seguinte. Então, Celerim, você. No próximo turno, iniciativa 20, vai ter dano de aço, vai ter terremoto, vai ter toda aquela desgraça de novo. Tá. De alguma maneira que eles agiram, dá pra perceber que eles são controlados por alguma coisa ou não? Você diz um controle externo? Não, alguma coisa tipo, eles são programados para fazer isso, como que é a natureza disso? Tá. Entendi. Joga um teste. Pode ser intuição. Pode ser... percepção, investigação. Medicina. Medicina se joga até com vantagem. Se tiver. Natureza também. Deixa eu ver natureza. Vou 41. Tá. Você percebe o seguinte, Celerim. Essas criaturas, elas estão agindo de forma coordenada, todas juntas, mas elas são acéfalas. Qualquer ação que vocês tomaram aí o tempo todo, as ações assim mais perigosas, inclusive, por exemplo, a Cieira atacando o ambiente onde eles estão, né, atacando a parede intestinal aí, foram coisas que não chamaram a atenção deles, tá? Então eles agem meio que por instinto. São criaturas, assim, vamos dizer assim, bem primitivas. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Se não, você pode me fazer perguntas a respeito. Não. Uma parte você respondeu. Uhum. A outra eu quero tentar descobrir o que, que motivou elas a fazerem isso. Ah. Dela. Certo, ok. Bom, pelo que aconteceu com a Lisbeth, o que aconteceu com o Murin lá atrás, e o comportamento dessas criaturas, e o local onde vocês estão, você entende que vocês são corpos estranhos. E o objetivo dessas criaturas é transformar vocês em algo que seja seguro e tirá-los de dentro desse ambiente. Cocô é uma coisa segura. E é literalmente isso da Eva. Como se vocês fossem vírus, eles estão atacando vocês. Entendi. Eles já tentaram um dedo da morte pra necrosar vocês inteiros. Tentaram desintegrar. Círculo da morte. Secar. Eu já dei spoiler, esqueci que vocês não tinham analisado. Mas utilizaram diversos efeitos que causariam a morte de vocês. Né, pra se livrar de vocês definitivamente. O objetivo deles não é simplesmente causar dano, sim exterminá-los. Tá. Beleza. Então, vamos ver o alcance. Tá, vou tentar andar um pouquinho. Deixa eu medir. Muita fit é 9, né? 30 fit é 9. Eu só vou andar pra cá, não acontece nada. E eu vou usar a magia Simming. E eu vou transformar todos nós em aparências de zumbi. Como se a gente já tivesse morto. Em aparência de zumbi. Ok. O grupo tem direito a resistir? Como eu tô vivo? São voluntários. Se não quiser, tem que fazer um teste de carisma. Ok. Alguém quer não ser disfarçado magicamente pelo Celerim? Não tem problema. Se a gente souber que é o Celerim, de boa. Não, o Celerim faz uma magia em vocês. Vocês percebem o Celerim fazer uma magia em vocês. É o parceiro de vocês. Vocês imaginam que não vai ser nada nocivo. E aí vocês olham uns pros outros e vocês veem que todos vocês têm aparência de zumbis. Vocês estão decrépitos, né? Caindo pedacinho, caindo um olho, derretendo o nariz de cera. E aí eu vou começar a andar. Uma boa. Vou testar a reação deles. Ok. Divertido. Eu tô saindo da hora de Alcastena, eu ando até depois de pé. Eu tô indo até aqui. Tá, você vai até aí? Então você passa no meio de todo mundo aqui, né? Isso. Passa aqui assim tudo, né? Então tá, então o 2, o 4, o 6, o 1 e o 8 e o 7 vão dar ataques de oportunidade em você. Eu acho que eu sou certo com crítico, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 D20 pra jogar. Vou jogar todos de uma vez. 6 D20, mais... Não, não vou somar não, só vou rolar. Só vou acertar com crítico mesmo. Não teve nenhum crítico. Nenhum deles consegue atingir você. Você vai passando eles, vão jogando aqueles pseudópodes em você, né? Tentando te atingir, você vai desviando tranquilo e calmamente, sem que eles sequer resvalem em você. De alguma forma, eles ainda consideram vocês ameaças. Eu acho que pra gente não ser ameaça, a gente tem que estar transformando em cocô, mas... A ideia foi boa. A ideia foi boa. Se a gente usar trupolimorf na gente pra cocô, vai dar bom. Vai dar ótimo, vocês vão ser cocôs. O resto é tudo da sessão. É tudo a vida. É, vira todo mundo cocô e só deixa o fluxo carregar. Não, imagine assim, o trupolimorf demora um X de tempo. Ele passa a ser permanente numa condição específica. Uhum. Mas dá pra usar. Até porque é a magia que tá fazendo efeito na Lisbeth agora. Tipo isso. Lisbeth cocôzão. Dois pontos de feitiçaria pra usar magia como ação bônus. Ok. E aí na minha ação normal eu vou pegar o... Toda hora eu esqueço o nome do negócio, uma da bússola de portais. E vou ver se tem algum portal aqui. Muito bem. Sextante dos planos. Joga o Tese Arcana. Ok, muito bem. Celerim, você identifica que a aproximadamente uns 3 km de distância de onde vocês estão, indo na direção que vocês convencionaram como direção sul, passando por caminhos tortuosos dessa tripa virtualmente infinita, existe um portal. Quer ver que é o buraquinho do... Cu do diabo. Cu do diabo. Um portal que leva para um outro lugar. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Cujo nome é... Cu do diabo. A casa do Neron, bem-vindos. Palácio de Neron. Ah, Bate, eu achei que a gente tivesse começado aqui. Ah, a gente não começou no cu, a gente tá indo pra lá. Ah, então é que eu tava pensando que eu tava indo pra cá. É, a direção era vir pra cá, era ir o posto onde a gente tava indo. Ah, você ia querer voltar pro estômago, é isso? Não, vocês vieram de cima. Vieram de cima. Ah, tá. Eu queria vir pra baixo, pelo menos, então. Vocês estão indo pra baixo. É, eu queria ir na direção oposta, não ia voltar. Vocês estão indo pra baixo e é pra baixo que tá o portal. Sim. Que mais? Acabou? Ponto heróico? Não. Então, acabou. Passa o turno. Galera, vamos sair correndo e foda-se esses linfócitos. Ai, mano, que louco. Tá, os linfócitos estão batendo na Toff, né? Vou bater na Toff aqui, ó. Vamos lá. Toff, vou dar 4 ataques de cada um. Então são... É com desvantagem, né, Di? Aham. Uhum. Caramba, 2. E tem porcentagem, não tem? Não Também. Também tem porcentagem? É, acho que primeiro você joga porcentagem pra depois jogar o do assunto. Tá, então vamos lá. Não, tanto faz isso daí, tanto faz. É 50%. Mas eu tô flanqueando, então... Aí, vem. Mas ainda então, assim tem a porcentagem. A desvantagem é que se foda. Então vou jogar aqui, são 4 ataques de cada um, então são 8d20. 50% de chance, tá? Aí você escolhe acima ou abaixo. Vamos ver se algum vai te acertar. Ó, tem um crítico. Esse crítico te acerta. Valor, melhor valor que eu tirei foi 46, 45, 42. Não te acerta, né? Não, nenhum acerta. O crítico que acerta só. Então tem que jogar um D100, certo? Aham. Vamos lá. 50% de chance de falha. Então 50 ou menos eu erro. 62 te acertou, Toff. Então, beleza. Então, os dois te cercam e lançam aquele monte de tentáculos. Você vai desviando e um te acerta bem na cara. Esse que te acerta bem na cara, ele causa dano em você. O dano é 4d8. Mais 10. Isso é concus... O dano que te acerta é aquele que vai te fuder mais ainda, tá? Concussão mágico. Todos os danos são mágicos. Tá? E aí tem mais 4d8. Mais 4d8 de ácido. E ele agarra você. Quando você fica agarrado, você vai fazer uma salvaguarda de força. Dificuldade 38. Tá, entendi. Passou no teste de força? Não, né? Não. Ok. Nossa. Ele agarra você com tentáculo, Toff. Esse aqui, ó, de baixo. Ele cresce de tamanho e aí ele puxa você pra dentro dele. Fagocita a Toff. Toff, lá dentro você fica paralisada, fica agarrada e você está morrendo. Todo turno, salvaguarda de constituição. Todo turno, teste de morte. Aqui, engoli a Toffinha. Tá, 2 na Ciere também. Vamos bater na Ciere também. Ciere em você é normal, né? Sim. Então toma 8d20 também. Mais 30 meu ataque. Ah, eu tirei outro crítico? Igualzinho? Ah, não repeti os valores. Achei que tivesse repetido. Tá, 45 te acerta? Não. Não? Então só o crítico não te atinge, certo? Certo. Então beleza. Então essa é a mesma coisa da Toff. São 4d8 mais 10 de concussão mágico. 4d8 de ácido. Você está agarrado e joga uma salvaguarda de força. Dificuldade 38. Amor, eu tenho 3 de força por causa do desejo. Ah, o desejo. É verdade. Engoliu mas eu a Ciere também. Um anel da movimentação livre, amor. Então eu não sei como é que fica nesse caso. Se você quiser pegar no livro do mestre, eu tento ver aqui no meu. Movimentação livre, você não pode ser agarrada. Não pode ser agarrada. Não pode ser agarrada? Eu vou pegar aqui no livro do mestre. Eu acho mais rápido, hein? Ó, ó, ó. Eu duvido, mas tudo bem. Você duvida? Eu duvido. Você duvida? Eu duvido. Pois eu já estou com ele aqui. Ring off. Seu movimento não é afetado por terreno difícil. Free action. E magias e qualquer outro efeitos mágicos podem reduzir o seu velocidade, nem pode fazer você ser paralisado ou restrito. Restrito. Agarrada pode. Paralisada não. É. Então tá. Ele puxa-se ele lá pra dentro, você não fica paralisada, mas você fica agarrada por ele. A condição agarrada se aplica ainda assim. E você está morrendo também, Siri. Não tô, não. Tá sim. Não tô, como, não. Como não tá, não? Não tô, não. Tá sim. Eu tô tentando ver se eu posso ser agarrado com o elemental de magia. Peraí, deixa eu pegar a minha. É, mas no seu turno você pode gastar 1,5 metro do seu movimento pra sair do agarrão. Ah, é? É, isso é da magia. Não, mas pode ir indo, eu vou lá no quarto pegar a minha ficha. Certeza. Ok, então tá. Ah, vamos no Murin também? Vamos no Murin também, vai. Então e você também, Murin? Toma aí, 8 ataques. Eu tenho vantagem contra você? Desvantagem não, né? Tem vantagem porque você tá me flanqueando. Tem vantagem porque eu tô flanqueando você. Olha... Então vou jogar 16 dados aqui. A gente vai pegando de parzinho. Pra ver se algum acerta. Com certeza vai ter um crítico nesse meio, tem né? Dois críticos. Dois críticos. 17. Qual que é a sua CA? 54. Tá, eu tenho mais 30, eu só acerto com crítico. Então dois críticos. Dois críticos. Ai, dois críticos, então vão ser duas salvaguardas. E a segunda tem mais 2 na dificuldade. Mas é de força pra você até que é de boa, né? Então vou jogar o dano aqui, ó. Então são 8d8 mais 10 de concomage. Oi. Você tem que fazer, não sei se aplica isso neles, mas você tem que fazer o teste de salvaguarda de constituição porque tá começando o bagulho dentro da minha área da minha aura infernal. Ah, certo. Certo. Minha Ué, agarrado é grapple, né? Isso. Eu sou imune. E aí, se você falhar, você vai grapple. Ficar exausto. O bichinho fica exausto se ele estiver exaustão. Ok. Tá, esse é o dano que você toma então, Murray. E aí você fica agarrado. E joga uma salvaguarda de força CD38. Se você falhar, você vai ser fagocitado. Ser, então ele enrola o tentáculo em você, tenta te puxar pra dentro, mas você se livra. Por causa do seu anel, dos seus poderes aí, você não pode ser agarrada. Então ele não consegue te fagocitar. Amor, você me atacou, né? Sim. Faz um save throw de sabedoria, então. De sabedoria? É. Puta que pariu. Senão você vai sofrer os efeitos de assassino fantasmagórico. Tô sofrendo os efeitos. Alguém sabe qual é o efeito? Porque eu não sei. Eu sei. Realizar teste de resistência e sabedoria. Se falar resistência, fica amedrontado pela duração. Final de cada turno, antes da magia acabar, refaz o teste ou sofre 4d10 de dano psíquico. É isso aí, então. Jeff, eu faço salvaguarda de força ou teste de força puro? Salvaguarda. Pra você tá fácil, hein? Aí os 4d10 psíquicos. Tá, não funciona nele, Siri. Eu imaginei. Sei, Jeff. Não tem mente, é imune a medo. Não tem mente. Mas você sofre o psíquico? Então, o dano psíquico ele é causado pelo medo, né? Eu não sei. Deve ter na condição dele, deveria ter, né? Ó, manifestação ilusória dos seus medos mais profundos, visível apenas para a criatura. Ele não tem medo. Claro que tem, ele tem medo de não conseguir matar nós. Não tem, não. Mas a magia acabar deve ser bem sucedido no teste de sabedoria, sofrerá. Passar uma resistência, a magia acaba. Eu acho que ele é imune a isso. Muito bem. Ó, calma. Ele é imune à condição de medo e ele é acéfalo. Ele tá sempre sob o efeito de mind blank. Eu não sei o que é isso, muito bem. Mente em branco, limpar a mente. Quer dizer, ele não pensa. Fica nada, imune a dano psíquico. Qualquer efeito poderia sentir as suas emoções ou ler seus pensamentos, magia de adivinhação e condição enfeitiçada. Então ele é imune ao seu dano psíquico mesmo. Sem problemas. Ok. Foi só pela insolência de tentar me agarrar. Então tá. Murin passou, não foi fagocitado, né? Não. Então beleza. Tem mais dois aqui? E tem um Celerim Fujão lá. Eu acho que vou perseguir o Celerim. Cadê o Celerim Fujão? Tá, já faz os testes aí de... Sumiu! Salvaguarda de constituição aí pra ver se você fica exausto ou não. Se te ficar exausto, né? Cada hora. Imune à exaustão. Imune à exaustão. Mas essa hora causa dano, né? É, causa um D6 de dano. Dano de fogo primordial, certo? Certo. Então, você já aplicou o dano? Que eu vou jogar aqui, mas um D6. Esse dano ele sofre porque é dano de fogo primordial. RD não barra o bonequinho do Celerim desapareceu. Faz 5 de dano. Achei você, Celerim. Obrigado. Ué? Murin, o seu foguinho não chega nem a arranhar os bichos. Um DC de dano não arranha, né? Não, bem de levinho. Ah, vamos. Vamos lá bater no Celerim também, velho. Vamos flanquear o Celerim e fagocitar ele também. Celerim, toma aí. 16, D8. D10, D20. Vou ver se eu acerto algum de você. Nossa, até parou a musiquinha. Tive um crítico. Só se é 60 e cacetada, né? Então só o crítico te acerta. Certo? Aham. Uhum. Então toma aí dano. Concussão, mágico. Ah, o crítico me acerta. Só o crítico te acerta. Então, calma aí. Então, rerola esse crítico aí. Cuzão. Cuzão. O que você fez? Usei uma cartinha que eu tinha. Ah, pilantra. Então, vai. Agora eu vou tirar 2,20 só de raiva. Não. Eu vou gastar meu último ponto heróico pra rolar ele de novo. Por que o ponto heróico não foi embora? Eu não consigo puxar o ponto heróico embora. Achei. Agora foi. Vamos lá. Uia, quase, hein? Não te acerta, né? Não. Então escapou. Acabou minha vez. Finalmente. Então podem ir vocês. Toff. Oi, sou eu. Vamos revisar então. Você pode ser agarrada. Condição agarrada funciona em você. Sim. Paralisia. Sim, eu não tenho imunidade a nada. Isso aí não, né? Não, eu não tenho imunidade. A Toff não tem imunidade a nada. Tem resistência. Tá, ok. Eu lembro que tinha algum lance de paralisia também, mas. Ah não, é petrificar essas coisas, né? É isso aí, eu sou imune. Isso sim. Por sinal, vocês estão com boas minhas. Eu acho sim, que você pode parar a paralisia com o monge, né? Sim, eu cancelo o efeito de paralisia e ação mental. Até tá religando o notebook que ela esqueceu de pôr o negócio de carregar. Bugou, vixe. Ó, bom, vamos lá. Murin. Oi. Toff e Celerin. Salvaguarda e Constituição, CD36, vocês, por favor. Isso é no final do turno de vocês. Toff pode esperar até o final do seu turno. Isso aí é pra? Isso é porque ele jogou gosminha em vocês, aquela gosminha que foi embranquecendo e envolvendo o corpo de vocês. Já. Ah, vocês já tinham um sucesso, então esquece. Não tá certo. Porque então, se fosse da condição de agarrar, eu ia usar magia para as das brumas para sair daí de dentro. Certo. Bom, então você está paralisada e agarrada, certo? E está morrendo. Primeiro de tudo, joga um teste de morte. Teste de morte é. Salvaguarda de constituição. Normal. D20. D20 normal, né? Só que você tem proficiência por ser monge. 17. É, o D20 mais a proficiência, né? Não, salvaguarda e constituição. Tá passando. Então, 27. 10 né? ou mais é sucesso, então um sucesso pra você, Toff. Uhum. Anota aí um sucesso no teste de morte. Aliás, não precisa marcar sucesso, você só marca falhas, tá? Bom, e aí joga um D10 pra ver o efeito da confusão em você. 9. Pode agir e se mover normalmente. Certo. E agora e você surpresa, tá né? agarrado e paralisada, né? Aí você tem os seus meios de cancelar isso. Tá. No caso, então, pela paralisia, eu vou ter que gastar uma ação só pra poder encerrar esse efeito de paralisia. Certo? Mas ainda vou continuar agarrado. A não ser que o passo das urnas seja são bônus, eu não lembro. É, são bônus. É, são bônus. Não dá pra fazer tudo isso. Dá pra cancelar a paralisia com uma ação, encerrar o efeito, e ainda usar o passo das urnas pra poder me sortear. Certo? Certo. Então eu tô surta. Eu vou vir aqui... Meio aqui, ó. Derrubou o tela. Dá uma pica na... Deu lá, ligado. Ah, pica, né? Bom, você usou um teleporte, né? Em Praça das Brumas. Então, você colide. Joga uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 40. Colido aonde? Droga, eu falhei. Droga, eu vou rerolar. Falhou? Aham. Ele vai usar ponto de ki pra rerolar. Nossa. Por um. Droga. Passou? Então, não, falhei. Não. Você falhou? Que massa. Tem uma porra num ponto de inspiração aqui. Mas. Eu acho que a Deus usou esse ponto aí. Não, tava no, na minha ficha aqui. Não sei porquê. Bom, falhou, Toff? Falei. Nossa, que merda. Você é engolfada. Tá? De novo? De novo. Meu caralho. Quando você se teleporta, usando o passo das brumas pra fora dele, tá? Aquela lombriga, aquela tripa tá se mexendo toda, né? Você acha que você vai sair num lugar bom, vê uma ondulação da tripa pra mandar a Lisbeth Cocô embora, e você tromba naquilo. Puf! Quando você tromba, você toma dano de ácido, dano de esmagamento, o negócio já te envolve, agarra você, prende você firme ao chão. Engolfado, você está agarrada e enredada. Tá? Pra se libertar, você gasta sua ação em um teste de perícia, ou outras formas podem te ajudar a se libertar. Tá? O que mais você tem pra fazer? No seu turno. Ah, tomar no curso, ó. Ah, já acabou meu turno. Ah, já. Então, acabou seu turno? Então... É, meu turno já gastei. Gastei com... Gastei usando a ação pra poder encerrar a paralisia e passo nas brumas. Então tá. Então salvaguarda de constituição, dificuldade 40, você vai ser recoberta por muco. Tomar no cu. Se você falhar. Ah, vai. Se você falhar, você vai tomar lentamente no cu. Aliás, caralho, desculpa. Champs. Você é recoberta por muco automaticamente. A falha vai transformar você em cocôzinho. Ah, já virei um cocô cego já. Cocô cego! Não tem, não é tem os dois milhinhos. Não tem os dois milho. Ah, esse cara zoou. É o terceiro teste que você paga por um. Exato. Bom, antes de virar cocôzinho, porque isso aí é o último efeito do turno, joga uma salvaguarda de sabedoria. Dificuldade. 40 também, pra ver se sai da confusão. Ah, sai. Ótimo. É um cocô cego, mas não é confuso. É, eu sou um cocô tradicional. Cocô tradicional. Só passado vocês racharam de mim, né? Agora. Fala pra ele, Lucas. Ô, você é uma merda mesmo, hein, mano? É, bosta mesmo. Tá marronzinha. Bosta. Pagando com a língua agora. E eu não vou gastar mais desejo com vocês, hein? Agora vai ser o Bredão. Ok, Toff Cocô foi Ciere. Não foi engolfada, né? Você não foi engolfada. Eu vou usar secar em quem usou secar em mim, tô de raiva. É vingancinha. Só que o meu vai ser obliterante. Ah, cuzona. Qual que é o dano do secar aí, fofinho? Secar é um montão. Ô, oh, louco! Não tem secar não, aqui na listinha de magias? Malogro! É, vai estar com malogro, isso que eu ia falar. Nossa, que porra de nome tosco. Nossa, nada a ver. Nada a ver. 8d8 de dano necrótico, 8d10, né? É, 8d10. Malogro! Dano obliterante, cuzona. Os amiguinhos sendo transformados em cocô apelou. Quero ver se funciona. Tem um outro tipo de dano muito legal que vocês podiam causar nesse bicho, ia ser muito da hora. Qual, de limpeza? Salvaguarda de constituição. É um bom raciocínio pra vocês puxarem o tipo de dano que eu quero dizer. Não posso induzir vocês. É dano necrótico. Não, é dano obliterante. Dano obliterante, desculpe. Eu tenho que rolar uma resistência, então. De constituição. Constituição eu sou fudido. Constituição eu tenho 30. Nossa. É, 47. Passei metadinha do dano, né? É. 35, então dá 17 no bichinho aqui. Não aparecem as barrinhas de energia deles pra vocês? Não, né? Não. Ver. Agora aparece? Não. A do 1 sim, acho. A do 1 tá aparecendo. Se ela tiver em amarelo, tá aparecendo. Isso, amarelinha. Aparecendo. Vou pondo pra eles. Tem mais ações, Ciere? Eu quero ver se ele te doeu. Doeu? Se doeu. Tirou 1% da barra, né? Certo, vamos lá. Vamos lá. Não se doeu, eu quero saber se é eficiente. Caramba, esqueci de uma coisa. Foi na vez do Murin. Bom, foda-se. Passou. É eficiente esse ele. Quando você causa o dano nele, tá? Ele se contorce, sentindo a dor do seu ataque. Mas é um dano pequeno. Mas você percebe que os tentáculos dele se retraem quando você causa o dano. Uhum. Eficiente. Foi fraco, mas eficiente. Eu vi pra galera assim, ó. O obliterante funciona. O que aconteceu com a Toff? A mesma coisa que aconteceu comigo. e Calisbit. Ah, tá trolando. Foi o Serinho. Faz a função aí agora, hein? Eu não tenho mais força pra isso, não. Literalmente, né? Literalmente. Então tá, depois da Ciere, acabou a Ciere. Tem mais ações. Não, calma aí. Tá. Então, Lisbeth. Ah, Lisbeth é um cocô. Esqueci. Então, Murin Lupino. Bom, o que eu quero fazer é avançar esse processo aí. Então, eu gostaria de fazer Passo das Brumas. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Não, você é um cocô. Você é um cocô. Não tem mais ações, Lisbeth. Nem movimentação? Não. Nada. Não, movendo você já tá. Você tem um movimento que o intestino levar você. É, o intestino tá levando você. Aliás, tá levando a Toff também, né? Ele não pode agir mais rápido, não? É só que toma um lactopurga, sei lá. Bom, pense pelo lado positivo. Agora vocês estão imunes ao ácido, tudo. Certo. Eu ia saber se a hora que então sair, tá, Lisbeth é cocô, então Murin é você. Tá, eu vou atacar esse bicho aqui. Esse aqui de novo. Tá, agora eu vou fazer aquilo que eu esqueci de fazer. O quê? Vai, você, Murin, faça a sua ação. Ah! Porra, 10... Tá demorando, pai. Já foi. Aí foi 12, ó. Como ele é imune a crítico. Ele é imune a crítico. Caramba, dois críticos. Bom, ele. Bom, cartinha vale, tá, Lucas? Aí, eu não tinha puxado, eu tenho três cartinhas pra puxar. Então pega suas cartinhas aí e seja feliz. Bom, dano de fogo primordial. Então, 38 mais 12 são 50. É o grandão que você tá batendo, né? É. Menos 50. Dano de fogo primordial, ou mais 29. Então, menos 29. O fogo primordial também tá funcionando. Poder da runa tá dando certo. Tudo no mesmo, né? Tudo no bitelo. É, tudo no mesmo, tudo no mesmo. Então tá. A não ser que eu mate ele num desses críticos aí. Certo, ok. O dobro do dano no... Menos 18, ok. Tá. Mas aí o que acontece de interessante é o seguinte... São dois ataques que você deu. 36 mais 33 dá 69. Então. Isso que eu tinha esquecido de fazer antes. E o outro. 32 mais 29, 61. Tá, como é o segundo turno com a runa ativa, com a aura ativa, eu vou fazer o resto. Caramba, esqueci. O Seven Fraud Constituição, CD24. E aqui o 69. 69. Aê. Pronto. Murin, quando você rasga ele, você arranca um pedaço dele fora. O pedaço se recompõe numa esfera e vira uma outra criatura. Menor, mais fraca, mais sedento de vontade de transformar você num cocô. Duas? Eu criei duas criaturas? Sim. Cada ataque cortante que você deu, cortou um bichinho novo. Então eu já sei como fazer o próximo turno. Então, Jeff... Fugir tá realmente virando uma boa opção. Cadê? Aqui, eu vou usar meu ponto heróico. Deixa eu ver se eu tenho ponto heróico. Vou usar meu ponto heróico pra recuperar meu pulso de ação. Ok. Tá. E nisso eu vou usar o poder da runa do fogo pra queimar um desses leucócitos. Já que a runa, o poder da runa, eles são afetados. Fogo normal não, mas a runa sim. Ok. Eu Precisa ir ao banheiro. Precisa ir ao banheiro. Cuidado na hora da descarga, que você pode ir junto agora, hein? Vai que a privada confunde. Então tá, então você vai jogar um teste de runa, é isso? Sim, vou dar um jato de fogo de... Então vá. Deles. Então jogue. Tá, peraí. Deixa eu ver. Jogue aqui, seu teste de runa aí. E... Runa do fogo... Trinta e oito, nossa, colorzinho podre, né? 38. Ok. 38, você vai causar 13d10 de dano de fogo nele. Então, R barra... E eu vou jogar uma salvaguarda de destreza, né? Pra desviar desse ataque e tentar sofrer metade só. Você inverteu o comando, né? É. Ô Lucas, pergunta. Oi. Você quer fazer isso em área e eu jogo salvaguarda de destreza pra eles? Ou você quer fazer isso como um ataque de raio num cara só? Pode ser em área. Em área? Ok. Então vou jogar salvaguarda desses que estão ao seu redor aí pra resistir ao poder. Você quer expandir a área? Não, pode ser neles mesmo aqui, em volta de mim aqui mesmo. Ok. Ok. Então tá. Então... Vou jogar um teste só pra todos, pode ser? Pode. Mas tem alto. Ô, louco! Falhei! Falhei! Devia ter jogado vários. Ok, falharam. Então todos eles vão tomar o dano integral. Que é 60. Não, foi um bom dano, hein? Os dois pequenininhos já quase morreram, ó. Bom também, que assim, né, só faz isso. Que mais? Só. Só isso? Só, porque eu usei o pulso de ação, pra recuperar pulso de ação, não tem mais pulso de ação. Tá, então nesse turno você tem uma salvaguarda de constituição, um sucesso. Então, Lair Actions, agora... Vamos lá. Agora sim eu vou aplicar as Lair Actions em vocês. Primeiro, gases tóxicos. Murin já tá sufocando, né? Ô, oh, cara, o Murin tava confuso, porra. Esqueci que esse filho da puta tá confuso. A única coisa que a confusão implica é... É que você pode ficar sem fazer nada. Pode ficar sem fazer nada. Pode ficar dançando. Joga uma salvaguarda de... Não, joga um D10. Sua ação valeu. Joga um D10 e isso já vai valer pro próximo turno. Pronto. Oito. A criatura usa sua ação para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura determinada aleatoriamente. Tá, ok. Valeu por esse turno. Pronto, você bateu no cara que tá do lado. Os dados colaboraram. Agora sim, uma salvaguarda de sabedoria, dificuldade 40, para tentar se livrar da confusão. É, acho meio... Vai pro 4. Ok. Bom. Celerin e Ciere, vocês ainda não sofreram efeito. Aliás, não, vocês já prenderam fôlego. Vocês vão sobreviver aí uma quantidade de minutos igual ao valor de constituição. Dano de veneno em todos vocês, menos nos cocôs. 5d10 de veneno. Isso aí é uma salvaguarda de constituição CD40 para reduzir a metade. Se falhar, fica com... Desculpa, esquece. Isso é o gás tóxico. Vocês não estão sendo afetados pelo gás tóxico mais. Agora é o dano do gotejamento de ácido. 1d10 de ácido em todos vocês, sem salvaguarda. Gotejamento, vou jogar um D6 pra ver se carrega. Não, não quero jogar, joga alguém aí, um D6. Eu não vou jogar, não. Não carregou. Não carregou o esguicho de ácido. Certo, e o terremoto. Todo mundo que tá em pé. Todo mundo, né, no caso. Menos os cocôzinhos. Salvaguarda de destreza, CD40. Se falhar, cai e sofre os efeitos da colisão. E aí vai encadeando efeitos. Tá, cara. Murin, Cieri e Celerin. Eu caí. Murin caiu de novo. Cieri e Celerin se livraram, né? Sim. Então tá. Então, Murin, você tá caído e sofre colisão. Colisão, joga uma salvaguarda de destreza CD40. Ali também. Ok, não, tremendo tudo. É o último turno do terremoto. Tremendo tudo, último turno do terremoto. Você cai, se lambuza no ácido. O negócio envolve você, engolfa você. E aí você fica engolfado. Sucesso. Pera aí, rapidão, só deixa eu ver se eu tenho alguma carta que me ajude aqui. Ok. No final do turno você é recoberto por muco. Não, nenhuma carta me ajuda. Não? Então tá, então você cai, é agarrado e... Não. Termina o turno das Lair Actions, você é revestido pelo muco. No final do seu turno, salvaguarda de Constituição CD40 pra não virar cocô. Celerim, você. Tá. Vendo que no fluxo natural eles estão indo mais perto do portal, eu vou andar pra cá. Primeiro ataque, eu vou arremessar a Lisbeth Mote pra baixo. Ok. Obrigado. Meu Deus, agora vai chutar merda, velho. Celerinho virou um rola bosta, um besouro rola bosta? É isso aí. E segundo ataque, eu vou arremessar a toque lá pra baixo. Ok, eles andaram uns metrinhos aí. Deslizou de boinha. Andou uns 6 metros mais ou menos cada um. Pronto. Lembra que tem 3 km pra vocês percorrerem. Vai chutando cocô. 3 km. Que mais, Celerim? Calma aí. Você saiu da área dos carinha? Posso dar ataque em você, então? Pode. Então vamos jogar. Então são 4 D20. Porque é com vantagem. Você está flanqueado. Vai que eu tiro um crítico aqui, né? Não. Mas tirou uma cara, né? Pelo contrário. Ô, oh, sacanagem. Não vou pegar carta, não, hein? Não, é vantagem. Eu não vou pegar cartinha, não, porque eu... Tirei um monte de crítica em vocês e não ganhei cartinha. E também porque é vantagem, né? É, aqui é vantagem. Tá. Pegou certo. Porque não quis, tava aí. Ah, é assim então. Então vai, Celerinho, complete suas ações. Agora vamos ver o que eu vou fazer aqui com ação bônus. Falta só isso. Então o Quert junto com a Cielo. Eu vou engolir o Quert na próxima. de... Toff tá na bosta? Ou tá na escuta? Tá na bosta ainda, pelo visto. Eu vou... usar a invisibilidade maior em mim mesmo, como ação bônus. Usar dois pontos de feitiçaria. Vamos testar tudo que esse cara sabe. Ok. Você quer testar nesse turno já? Não, vou deixar não. Agora. Ok, beleza. Ficou invisível. Vou pôr aqui a condição. Aplica aí. Foi, Celerin? Aham. Uh-huh. Vamos aos monstrenguinhos. Ok, Celerin, eles vêm em você. Eles vêm bater em você. Eles ainda estão te percebendo. Eles têm sentido às cegas e tremor sense. Cadê meu rolador? Ué? Não vai abrir? Ah. Ué? Ô, ouvinte. Deu pau nessa bosta? Barra R 8D20. Tome ataques. Nenhum crítico, nenhum te acertou. Beleza. Não, mas eu tenho mais bichinhos aqui. Então vou mandar um aqui pra Ciere e um vem pro Celerin. Esse que vai no, em você, Celerin, ele não vai mais dar ataque. Ele mete um... dá um esguicho em você e um dedo da morte. Joga uma salvaguarda de constituição aí. CD36. E tome 9d10 mais 40 de dano necrótico, ou metade. Ciere? Oi. Agora eu flanqueei você. Não flanqueou, não. Flanqueei? Flanqueei sim, pode ficar aí. Hã? Imune a flanqueamento? Não, eu tô brincando. Ah, tá. Então eu tô atacando você. Pode atacar. Os dois estão te falando que estão te atacando. Nenhum crítico, não te acertei. Uma falha crítica. Uma falha crítica aqui, ó. Não, não, porque é vantagem, seus pilantras. Na verdade, tem um 19. Tá? Que dá um 49 de ataque. Isso te acerta? Acerta. Ah, pilantra. Espera, 49, eu vou gastar minha reaction e você não acerta, não. Ah, então tá. Ok. O número... caramba. O número 6 aí, ele vai fazer um... cadê aqui? O 6 tá engolfando alguém? 6, cadê o 6? Não, tá engolfando ninguém, não. É o QWERTY que tá junto de você, seu aliadinho aí. É porque eu não consigo mais pegar ele. Você não consegue mexer ele? Não, nem vou ele nem o Kurama, isso. Mas tudo bem, vou resolver depois isso. Pode... tá. Ah, toma um dedo da morte também, tipo, esguichão em você. Líquido corrosivo necrótico que vai necrosando você. Salvaguarda a constituição CD36. Dano. 9d10 mais 40 necrótico. Aqui no Murin, caramba, Murin, você tá mais do que flanqueado, hein? Mas eu tô caído no chão. Nossa, é verdade, você ainda, além de tudo, está caído, está confuso. Tá um regaço, né? É. Então, barra R. Eu não sou uma ameaça pra ele. Então, são 8. Dados por bichinho, 8 vezes 4, 32 D20. Vamos ver se vai ser algum crítico, né? Caralho, se não sair também, pelo amor de Deus, hein, Jeff? Saiu 3. Também? Saiu só 3, hein? Então vamos lá, Maureen. Você pode ficar agarrado, né? Posso. Nossa, vou fagocitar você 3 vezes, então. Então tá. Mas eu posso sair, né? Você já tá agarrado no, pelo chão, né? Então 3 e 4 são aqui. 12 de 8 ah, mais... Aí é o jeito que vai sair. 30. Não deixa de sair. É, vocês saem, mas nunca mais voltam ao normal, né? É, vida, né? Não dá pra ter tudo. Primeiro a gente pensa em sair, depois a gente pensa em voltar ao normal. 12 de 8. Ácido. O dano que você toma tá aí, ó. Dano de concussão, dano de ácido. E aí você fica agarrado por 3. Então você está agarrado pelo chão. Está agarrado por 3 bichinhos. E aí você vai jogar 3 salvaguardas de força para não ser fagocitado. A primeira, a CD é 40. A segunda, 42. E a terceira, 44. Aê! Mas ainda é cocô. Então vai, primeira. 42. É 40, desculpa. Crítico. Aí sim, Carps. Boa. Pega uma cartinha por via das dúvidas. Tá, então eu vou fazer um... Peraí, rapidão. Aqui. Caralho, deu. Ô, oh, tá difícil aqui hoje, hein? Puxar. Uma... Anula um efeito sobre si que exige sucesso em um save throw para ser cancelado. Olha, a confusão você pode anular dessa forma. Peraí. 3, 4. O agarrão do chão, não. Mas a confusão você se livre. Peraí, vou devolver uma carta aqui, que vem uma carta a mais, se eu ver. Então vou devolver essa carta aqui. Que ela veio a mais. Vai lá, segundo save throw. Dificuldade 44. Não, 42, não. Desculpa. 42, por favor. 40, 42, 44. É que cada criatura tem uma CD diferente. No inferno. 37 com 12. Passou. Terceiro. 44 agora. Agora se eu tirar um, vai falhar. Opa! Espera que eu posso usar a carta. 39. Eu vou usar a cartinha. Ok. Tô usando essa carta aqui. Escapou, não foi engolfado por nenhum deles. Então pronto. Então beleza. Minha vez foi. Toff é cocô. Ciere. Vamos lá. Depois de D12 é o quê? Qual que é a conversão? 2D8. 2D8? É. É. Isso. Então eu vou jogar aqui um negócio chamado Éter. Éter? Isso. Habilidade lá do Filhos do Éden que eu tenho. Vai desmaiar os carinha? É. Eu vou jogar nesse 1 aqui pra ver se vai funcionar. Só que eu vou usar pra obliterante que eu sei que funciona neles. Ah, vai causar dano só então. É, vou gastar só dano. Eu quero ver se eles morrem. Carai. Num? Em um só. Tá. Olha isso. Eu não tenho direito a teste, nada? Não. Ah, não, sou eu que jogo. Ah, esqueci. A jogar de ataque. Ah. Eu não sei como é que eu ataco. É um ataque mágico. Jogar um D20 e somar. É, joga o D20, soma proficiência e sabedoria. É um ataque mágico. É como se fosse magia, mas eu não tenho nada. Como é que eu faço um ataque mágico aqui? Você tem que colocar nos seus ataques uma magia. É como se fosse um cantrip. Deixa eu... Então, o cantrip aí é um... Como é que é aquele poison spray de veneno? Acho que eu tenho, vamos ver. Se mas poison spray é... Isso. Ah, tô vendo. Ataque de toque, infligir ferimentos. Boa. 35. 35. Se ele, você vai com a sua mão na direção dele pra tentar atingi-lo. Não é toque, eu só joguei isso aqui, caralho. Ah, tá. É um raio. É só porque é a mesma rolagem. Tá. Descreve esse éter. Eu não sei o que é isso. É como se fosse um raio de pura energia. Um raio de pura energia. Ok. Perfeito. Você dispara esse raio, você vê ele se contorcendo tudo com aqueles tentaculinhos, tentando escapar, mas não consegue. Atinge ele em cheio. Dano obliterante? Isso. Ok, feriu ele, feriu bem. Não atingi não, mas tudo bem. Ah, esse deu 90 de dano e não achou que feriu bem. Pelo pouquinho que desceu da barra dele, não. É que ele tem muito PV. Que mais? Tá com o menorzinho, né? É, que mais? O menorzinho. Que mais? Que mais? Ai, eu não sei. Eu não sei. Foi bem... boa. Tira a cocô então, vai pro. É, eu tô pensando. Eu acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia. Pegar um de vocês, proteger muito bem, e o resto virar cocô e ser carregado por ele. Olha o celeirinho rola bosta aí. Já tá quicando dois. Tem que ser mesmo, porque é o único que vai ter desejo pra trazer as pessoas de volta. Precisa ver se ele vai desejar isso. É, pode ser que não deseje, né? Mais alguma ação, Cire? Não. Foi. Lisbeth Cocô, Murin. Pera aí, gente, rapidão. Tem um próximo que tá com Murin. Tá bom. Então, eu tenho que gastar o turno pra levantar, né? Eu ainda tô... Não. Pra levantar metade do seu deslocamento. Pra se desagarrar, você pode... uma opção é você gastar a sua ação, porque a condição agarrada impõe isso, né? Pra fazer acrobacia ou atletismo pra se soltar. Você pode tentar usar outras formas pra se soltar. Eu tenho que me levantar do mesmo jeito ou tenho que me desagarrar? Você pode até se levantar. Mas aí tá agarrado ainda. Pra falar a verdade, primeiro tem que jogar um D10 pra ver a confusão. Exato, primeiro um D10 dá confusão. E se não tirar um número bom, nada importa. Exato. Cinco? Cinco, a criatura não se move ou realiza ações nesse turno. Passou seu turno, então. Você continua agarrado e cheio de muquinho em você. Muco revestiu você, final do seu turno. Salvaguarda e Constituição CD40. Ou vire cocô. É, virei. Vira cocô. O quê? O Murin, que tem a maior Constituição, vai virar cocô. Caralho, cara, você não tem mais ponteiro heróico? Não tem. Ele tá com a Nossa! O que é esse monte desse 3 que você tem aí? É carta? Você não tem carta aí? Você não vai nem jogar com inspiração essa porra, mano? Peraí, vou jogar inspiração. Inspiração, esqueci da inspiração. Porra, Carpus, faz isso com nós não. A gente já tem dois cocô. Esqueci da inspiração. Nossa, vai ter um. Hoje vai ter um TPS, hein? Então, pelo que eu tô vendo, um total party shit. Total party shit. Ou TPK, né? Total poop kill. 32. com 12 pra 6. 32 com 12, 44. Uia! Passou, hein? Escapou. Tá, Lair Actions, então. Amor, final do seu turno, né? Joga outra salvaguarda de Constituição CD 36. Vamos ver se você vira, se você é calcificado pelo bichinho. Sabedoria, né, pra sair da confusão. E sabedoria pra sair da confusão. Pera aí, rapidão, deixa eu ver. Essas cartas aqui não me ajudam em nada em teste de saving throw, mano. Não só as cartas, como também a Lisbeth e eu. Porque nossos bônus já não estão mais contando, né? É verdade. Tirou bosta, né? Bosta não dá bônus. Não, então se eu não ganho 32 aqui, eu falhei. Então nem adianta nada. É, não queria, também, cara. Não queria botar no seu rabo, não, mas isso daí é um... Deixa você, tá valendo. Não, perdeu 7, né? Então é 5, então dá 37, né? Então falhou, virou cocô? Virei. Vamos amarronzar o Murray, então. Aí deixa só se ele e o celeirinho lá se virar. Murray em cocô. Não por muito tempo, né? É. Remove a confusão aí, Murray. Virou cocô, claro que remove, né? O não é confuso. Tá, Sierra e Celerin. Um de vocês joga um D10 aí pra ver se carrega o esguicho de ácido. Um D6, desculpa. Toma um D10 de dano de ácido. Sem direito a teste de resistência. Vê se carrega o esguicho e não tem mais terremoto. Carregou. Depois do corte que a Lisbeth fez na parede, que causou aquela convulsão devido à dor. O negócio se acalma, começa a cicatrizar, fica tudo de boa, tremor, para. Então agora é só o dano de ácido por turno que eu estou causando em vocês. Ok. Então, Celerim, você. Esse grupo tá uma merda hoje, hein? Não, eu já viro assim, faz só Celerim, você tem como voltar, galera? Agora não vai adiantar nada. Fala pra ela, se eu fizer isso vai dar merda. Eles já estão indo no fluxo. Verdade, acabou a vez da Lisbeth, ela andou. Acabou a vez da Toff, ela andou. Murin virou cocô e foi andado também. Não é pra andar mais, não? Você já foi bicudada, já? Vai andar mais, vai andando. Todo turno eu vou andando vocês um pouco aí. Se alguém quiser me dar um chute, alguma coisa aí, eu tô lendo, tá? Tá tudo certo. Peraí, quanto que era a constituição de vocês? Pra gente saber se vocês viraram cocô duro ou cocô molinho. Ah, really? Acelerem sua vez. Tá, eu vou usar... rajada de vento. Ok. Vai empurrar geral. Pra baixo, ó. Pra jogar bosta no ventilador. Vai mandar os cocô embora? Você tá dando descarga no rolê? Não, tudo que estiver perto de mim tem que fazer teste de força, a pessoa é puxado pra trás. Nesse caso é puxado pra baixo, né? Porque é numa direção. Certo. Então os três bichinhos aqui que estão perto de você. Um teste ou três testes? Um só, 35. De um força. Só. Força eu tenho bom também. Isso, tem força bom? Força eu tenho bom também. Força eu tenho bom. Tem força esse bicho aí, ele é garrão, é garrento. Força eu tenho 20. Mas falhou. É 35. Quantos metros eles vão? 15 feet, então são 10 metros e meio. E eu aqui sou afetado ou não? Vento do Celerim. Calma, isso vai ser daqui a pouco. Pronto, foram embora, Celerim. Ok, movimentação pra cá. Pra empurrar o muro em 10 metros e meio pra cá. Chutou o Murin também? Aham. Ok. Mais ação? Tá. Como uma ação bônus, eu quero usar a minha eletricidade primordial pra tentar fazer um raiozinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Um raiozinho aqui, pega esses dois que estão morrendo já. Os dois miudinho? Isso. Ok. Ó, eu tenho de perícia é 22. Quanto dá isso de dano? Pra ver se eu faço automático. 22. Você não dispensar o teste, né? Ô, Murin, você usou runa, hein? Faz um save throw de constituição CD 38. Pra ganhar nível de exaustão. Ah, ignora, você é cocô. 22, 2d6, Celerim. Puta, de dano. 2d6 não dá. Ah, rola um teste aí. Rola dado, rola dado. Não, 2d6. Não. Pode tirar 1 e 2. E eu não tenho como esconder nenhum outro valor, né? Tem que ser teste pra cima disso. Se esse é o domínio que você tem na perícia 22, 22 pra baixo você escolhe. Pra cima só no dado. Tá, então vamos no dado. Eu queria fazer essa penação. Puta que pariu! Esse é o problema, eu não sei se eu consigo tirar a constituição disso. Muda o alvo, Bredão, muda o alvo, pega o que tem mais vida. Tá, é um raio ou é um cone? Cone pega os quatro. Fazer o cone pegar os quatro. Pegar os quatro aqui. Então tá. Então eu tenho que jogar um save intro de destreza, né? Seria? Dificuldade 51 pra eles. E você vai rolar um save intro de constituição, dificuldade 51 também. Uhum. Pra não ganhar exaustão. O dano é pouquinho, viu? É, só 50 de 10. Exatamente. Bom, save de destreza eu tenho bastante, mas eu só passo com crítico. Que obviamente eu não tirei. Então joga 50 de 10 aí e ganha um nível de exaustão. Tá rolando. Não, tá escrito. Eu pensei aqui, rolling the dice. Aí, deu 262 de dano. 262. Morreu o Pititico. Morreu o Pititico. É dano elétrico primordial. Eu vou tentar um 20 aqui, vai que, né? Ok. Passou perto. Passou então perto. Vou... Falta um zero. A primeira é perícias, né? Isso aqui é uma perícia. Então eu vou usar a minha primeira resistência na área. Boa. Bom, o que acontece é o seguinte: você dispara aquele cone de eletricidade primordial. Ok. Dano de eletricidade primordial em área afeta os linfócitos aí. Destrói os dois menores. Quase destrói o outro que estava espancando o Murin. Ele fica bem pequenininho, inclusive. E afeta também a tripa. Você destrói uma grande porção do intestino. Revela o chão ali de muralha de energia. E começa um novo terremoto. Saving throw, destreza, CD 40, vocês dois. Ai, caralho. Passei. Passou, nossa, boa. Passou em cima, hein? Uia! Passei também. Peraí, passou não? O que é esse mais 7 aí? 33 com 7 não é 40, caralho. Mas é o 7 vem da onde? Não é nem da Toff nem da Lisbeth. Então tá bom, é, vou deixar você viver porque você foi ligeira. E o meu é da divindade, os 11. Boa, boa. Passaram, beleza, não caíram. Então, terremoto. Joga um D10 alguém pra ver quantos turnos dura o terremoto. Ok. Deu aquela chacoalhada. Boa, e já para de tremer na hora. Boa, boa, boa. É, pelo menos assim eu jogo, né? Fala que eu tô jogando alguma coisa. Aê. Bom, tremores. Tremores fazem com que os cocôs se desloquem mais rápido. Um cocô. Dois cocô. Três cocô. Cocô. Cocô. Cocôs foram embora. Vocês viraram uma grande massa fecal. E a vez dos linfócitos agora, então, né? Você tem mais ações, Celerim? Não. O cocô Lisbeth e o cocô Toff já acharam a saída ou ainda não? Não, tá 3 km pra frente ainda. Na real, eu tô indo às cegas. Não tem milhinho em cima. Todo mundo tá indo às cegas, né, filho? Porque ninguém enxerga o cocô. Ah, Celerim. Vamos batendo em você aqui, então. Os dois aqui. Vão fazer no Celerim. Ah, Celerim, salvaguarda de constituição pra ver se você calcifica. Como assim calcifica? Ele, no primeiro turno, eles jogaram uma gosma em vocês que embranqueceu. Isso é um efeito similar à carne pra pedra. Uhum. Então vocês têm que passar em 3 salvaguardas pra cancelar o efeito. Se falhar 3 vezes, vira pedra. Vira cálcio, uhum. Né? É tipo uma. A gente uma ostra. Pedra no intestino em vez de virar pedra no rio. É isso aí. 42. Passou. Passou de boa. Certo. Os bichinhos aqui. Eles vão virar no Celerim. Ah, Celerim, agora eu vou começar a bater, hein, pra valer. Calma aí. Calma aí, primeiro tem que ver uma coisinha aqui. Eles começaram o turno dentro da minha muralha de porto, né? Dentro do quê? Muralha de porto não, de rajada de vento aí. A rajada de vento permanece? Concentração até 1 minuto. Então eles fazem save. Começa o turno, save de força, ou você é empurrado. Certo, certo. Então força eu tenho 20, vou jogar individual agora ou ser o único? Você um D20 ou dois D20? Escolhe. É que todos ali são afetados, porque ela é grande. Todos, inclusive a Ciere. Não, é só inimigo. Ah, tá. Então vou jogar um pra todos. Então, quer ficar rolando um monte de dano. Eu falei automático. 37, Celerim. Passei? Aham. Uh-huh. Beleza, então eles permanecem, né? Então tá, o 7 e o 5, eles vão, chegam perto de você, eles projetam um tentáculo na sua direção, o tentáculo ele vem gotejando um líquido esverdeado, atinge o seu os seus dois flancos, e você joga 2 salvaguardas de destreza. Destreza. CD36. Ah, acho que eu me danei. Vou nem perder tempo falando dano. 37. Passou na primeira. Tentáculo vai, você desvia. Agora falhou, hein? 36. Puta que pariu, eu não tenho nenhum pontinho heróico. Sacanagem. Sacanagem. Beleza. Oh, peraí. Eu tinha 4 pontos heróicos, hein? Eu tinha 5. Eu tinha 4. A Denise chegou, tem que ganhar mais um. Celerim, os dois tentáculos vão. Eles chocam entre si e retornam pra eles sem causar qualquer efeito em você. Uhum. Não vou pedir teste pra não perder tempo, mas seria desintegrar. Sim. E agora, na Ciere tem 3. Eu vou tentar engolfar a Ciere, hein? Tenta. Ah, não, não dá pra engolfar a Ciere, porque ela escapa dos agarrões. Não, dá pra tentar, os bichinhos, vai que é burro. Não, eles não são tão burros assim. Não, na Ciere eu vou fazer outra coisa que foi legal. Vou fazer secar. Vamos fazer osmose e sugar a água da Ciere. Então tá, Ciere. Os três estão fazendo em você. Não, tá. O que eu tenho que jogar? Constituição? Salvaguarda e Constituição, CD36. É, pra reduzir o dano à metade. 13D10. Necrótico. Passei nos três. Passou nos três? Então tá, então vou jogar dano total aqui. Então 13. Nossa, vezes 3 são. No limite, foi quase, 39 de 10 de dano necrótico. Então você vai tomar metade de tudo isso daí. Tá rolando. Em algum dia vai aparecer o dano. Ok, metade de 182 então. E aí você tem resistência ou imunidade e aplica depois disso. Sim, sim. Amor, eu vou usar a minha reaction e vou mudar a minha transformação. Eu vou virar um bichinho igual 8. Vai virar o quê? Eu vou virar, um linfócito. Ah, vai virar um linfócito? Vou. Tá. Ok. Virou um linfócito. Vamos mudar sua cor aí. Muda aí pra azulzinho. Vamos colocar a Ciere azul. Ih, travou. Destrava erro 20. Ciere azulona. Ah, é. Beleza. Você gastou sua reação, vira um linfócito. Os outros linfócitos vão na direção de vocês. Eles só andam nesse turno, tá? Só que eles vão andar o dobro do deslocamento. Não, calma aí, calma aí. Fazer aqui agora. Tem força, né? Tem a rajada de vento. Tem a rajada de vento ainda, então vamos lá. Onde que põe aura? De 20 mais 20. No final, você vai na engrenagem do token, lá no final, lá embaixo tem. 30, falhei, né? Isso, eu vou ver aqui qual que é certinho. Isso. Eu vou ver o limite dela, você fica no limite, porque você é empurrado pra fora. Uhum. Achou ainda, põe a hora? Achei, agora eu tô vendo qual que é a distância. É, 60 feet long. Okay. 18 metros de raio, bom, hein? Tem metro aqui? Tá que pariu! É, Celerinho, então eles nem chegam, eles só se afastam. É. Eles vão lá pro limite, lá eles embaixo. Eles se afastam 15 feet. Beleza, foram lá pro limite, botei eles lá fora. Pronto. Foi minha vez. Toff Cocô, Ciere. Eu? É. Eu sou um linfócito. Você é um linfócito. É, você é um linfócito empurrado pelo Celerim. Pode acontecer. Eu vou vir aqui até o Celerim. Ok. O que você faz? Eu finjo que eu engolfo o Celerim. Sério? Sério, pros caras acharem que eu sou um deles. Ok. Tá. Rola a sua performance, eu vou rolar a minha intuição. Isso aí. Você tem visão da verdade, Celerim? Tem, ela tem visão da verdade, é. Então você não precisa de intuição. Mas a Ciere rola a atuação aí. Ou enganar, né? Acho que é a atuação. Pode ser, não faz diferença pra mim. Eu deixo escolher. Que lixo, hein? Eu vou jogar um luck. Vai jogar um luck? Eu vou jogar uma salvaguarda de sabedoria pros caras, hein? É insight, é. É, um insight, isso. Obrigado. Aí eu vou ficar com 38. Então tá. Insight. Chupa. Menos dois. Eu sou um linfócito. Engolfei o Celerim. É nóis que shine, acelerim, vambora. Essa de engolfar o Celerim foi boa. Toma uma inspiração. Ok, engolfou o Celerim. O Corão fica lá, Siri, Siri, cadê você? Cadê você, Deita, Siri? Deita, rola. Deita, rola. Ele viu virando, né, amor? Ele não é tão burro. Tá louco, eu fiz de merda. Fiz de cocô. Ok. O bichinho da Siri não é atacado, é isso que... Não, ela foi atacada, mas eu não sei agora a reação delas no próximo turno. Tá, mentalmente você ainda pode se comunicar com o Celerim, né? Normal, comunicação que vocês normal, têm. Assim. Você chega no Celerim e você não finge que engolfa ele, você realmente engolfa ele. Aplicar efeitos a ele ou não é uma questão sua, mas na verdade não sei isso, se você. Eu não vou aplicar nenhum efeito, eu vou saberia as habilidades ele. Dos caras. Mas como independente eu... disso. Como se eu tivesse assimilado o Celerim, entendeu? Vai lá, Cell 2.0 engolfou o Celerim. E agora? Agora eu pego ele e o Celerim e vou engolfando tudo o resto e vou embora. Eu não tem mais ninguém aí, só tem o Kurama. Então, eu vou... Não, mas tipo, tem o Griel também, né? Então eu vou engolfo o Kurama, engolfo o Quert, o Griel, aí eu vou ficando um linfocitão. E aí eu vou embora, assim, atrás dos meus cocô que foram embora já. O Griel, ele não foi engolfado, não. O Griel, na hora que o Celerim fez lufada de vento, ele, opa, folhinha, e foi embora. Boa, pode ser também. Então tá. Meu Deus, vai passar com uma fuia. Engolfei os meus amigos ali que não foram embora e tô indo embora. Seguindo ok. Muito bem, Fork Hands. E vou atrás dos cocô lá. Agora você tem a proteína Spike e eles acham que você é igual a eles. Exato. Cara, na hora que o Celerim falou, eu faço simin, eu falei, ele vai transformar todo mundo em linfócito, fudeu. Sim, eu também achei que ele ia ser muito legal. mas é ilusão, eles não caíram na ilusão, né? Ah, sei lá, os caras é burro, Celerim. Mas porque se morresse, eu fiz como se a gente tivesse morrido. Eles acreditavam que a gente tava vivo do mesmo jeito. Não, é porque a gente ainda é um corpo estranho. Zumbis ainda são corpos estranhos aí dentro. É, então, é que eu me baseei na magia deles. Se você tivesse feito linfócito ou cocô, teria dado certo. Mas não pode, só pode humanoide. Só pode humanoide, faz um elemental de cocô. Ô filho, é que você não viu uns cocô que aparecem aí, parece uma criança, velho, uma galera que caga aí. Galera que caga aí, né, a galera que tá 2 dias cagando sem parar, né? Ah não, mas isso aqui, o meu não tem nem forma, filho, o meu é só... Não tem nem forma, o dia que tiver foto aqui, a ver mais. Caramba. Ok, Siri, Celerim está engolfado dentro de você. Eu tô indo embora. Tá, esse tipo de criatura você nunca viu. Você transformou nesse bicho de que forma? É ilusão? É metamorfose? É forma selvagem? Metamorfose mesmo. Mas é da minha forma selvagem, né? É wild shape. É, senão metamorfose ia realmente me matar. É, não. Tá, você adquire as características da criatura. Mesmo sem conhecê-la. Sim. Assim? Do nada? É, eu só preciso ter visto a criatura, não preciso ter estudado ela. Sério? Quer dizer, você tem todos os poderes deles assim, do nada? Aham. Que apelação? É. Seja druida, fofinho. Que apelação. Ok. Se é isso, então é isso. Então, Se é isso, então é isso, é ótimo. Então, o que acontece... É o seguinte... Pausa dramática na musiquinha. O que acontece é o seguinte. Quanto tempo dura a sua transformação? Quanto eu quiser. Ok. Você vai transformado em linfócito, carregando o Celerim e outros aliados juntos aí. Quem Não foi carregado, virou cocô, obviamente, e foi embora. Né? E vocês vão avançando. Lentamente, tranquilamente. Até finalmente vocês chegarem no ponto, na distância em que o Celerin calculou que estaria o portal. Vocês chegam nesse local e é grotesco. É um cu, né? Primeiro, a tripa, o túnel onde vocês estão, ele se estreita e ele vai se fechando. Vocês notam que o túnel ele foi estrangulado, tá? E ele está fechado. Vocês estão no esfíncter. E vocês notam ali espalhada pelo chão uma imensa massa de fezes. Nossa, tudo isso que virou cocô, provavelmente, de pessoas. Sim. Tem cocô pra todo lado. Dá pra encher uma caçamba. Caralho, pô. Sim. O que vocês fazem? Eu já falo. E aí, Silerinho, como é que nós vamos achar nossos amigos? O que vocês fazem? Eu não faço porra. Isso que aconteceu com eles é uma polimorfia? É true polymorph permanente. É uma polimorfia. É. Mas dissipar não resolve, eu já tentei da outra vez. Tá. Então vamos tentar outra coisa. Ok. Eu vou e jogo uma bola de fogo, né? Uma bola de fogo? É, se o PV, se é uma polimorfia e o PV deles reduzir a zero, é pra destransformar. Não, como é true polymorph permanente, não, Bredão. Ele literalmente vira aquilo. Eles não têm PV. Certeza? É absoluto. Eles não viraram criaturas, como se eles tivessem virado objeto, sabe? Sim. Deixa eu ver. Ó, é só você ver o cocô mais fresquinho. Os que chegou agora, tá ligado? Mas é que até os objetos têm vida, né? Aí vê o cocô mais fresquinho, mano. Vê o que tá mais seco, quer dizer que tá mais tempo aí. Deixa eu ver, tô vendo a descrição aqui de criatura em objeto pra ver. Aí eu tenho aqui, ó. Eu vou passar no chat aqui, ó. Aqui, ó. É, a duração permanece. A transformação permanece até pela duração ou até o alvo cair a zero pontos de vida ou morrer. Mas isso daí não é permanente, né? Esse caso é outro. Não, mas permanente é a questão da polimorfia. Quer dizer que ainda não dura mais só uma hora. Ela dura permanente. Mas ainda é uma polimorfia. Cai a zero. Calma lá, calma lá. Tô lendo aqui minhas anotações. As restrições dos cocôs. Quanto de vida tem um cocô? Quanto um objeto teria, né? Ok, ok. Então você meteu uma bola de fogo neles? Isso. Secou tudo os cocô. Ok. Celerin chutou merda, botou fogo no cocô. Encheu o saquinho de cocô e pôs fogo e tacou na porta do vizinho chato. Celerin, você joga a bola de fogo. Começa a pegar fogo naquele monte de fezes. Começa a pegar fogo naquele monte de fezes. Você vai alimentando essas chamas. E essas chamas, elas vão se espalhando naquele montuado de fezes gigantesco que tá ali, certo? Carbonizando aquelas fezes, aquele fedor insuportável toma conta do local, tá? E aí uma coisa bizarra acontece. Porque tudo nesse lugar é bizarro, né? É pervertidamente bizarro. E acontece uma coisa mais bizarra ainda. Algumas daquelas fezes vão assumindo um aspecto humanoide e vão se erguendo como uma fênix se ergue das próprias cinzas, vão se erguendo daquela imensa massa de fezes e caminhando na direção de vocês. Algumas pulando das chamas e rolando no chão ali e tentando se livrar do dano das chamas. E aí você vê que seus companheiros se libertam. Tá? Todo mundo que era bosta volta normal, muda a corzinha aí. Como é que tira essa corzinha aqui? Clica na engrenaginha do bagulhinho aí. E aí você vai na cor e põe o transparente. Eu faço aqui. Tom de cor. Transparente. E aí todos eles voltam ao normal, mas os cocoses. Os cocôs que estavam lá há mais tempo, né, esses não retornam. Uhum. Esses, o cocô, ele vai pegando fogo até só sobrar as restos de merda queimada. Você jogou uma bola de fogo, né? Isso. Ok. E quando você joga a bola de fogo, ela dá aquela explosão, chamas, tudo, vem o terremoto. Que você fere também o intestino. Começa tudo a tremer. Começa tudo a tremer. E aí uma coisa bizarra começa a acontecer. O túnel atrás de vocês, ele começa a fechar, fechar, fechar, fechar, fechar, fechar, fechar. E o túnel à frente de vocês se abre. Vocês são expelidos com força pra fora desse túnel. Dois coelhos numa cajadada só. Ok, inspiração pela ideia da bola de fogo. Isso aí nem eu tinha pensado e é válido. Muito bom. Vocês todos voltam ao normal. As condições que estavam sobre vocês desapareceram, né? Dos que estavam bola de fogo. Menos fadiga que vocês pegaram por runa, alguma coisa assim, permanece, né? Mas confusão, esse tipo de coisa desaparece. E vocês despencam, saem do esfíncter e despencam, caem dentro de um lago. Um lago de sangue. Malandro, imagina essa privada. Ele não pode deixar o cara dar descarga agora. Vocês saem nesse lago de sangue aqui, que a gente vai ver na próxima sessão. Ah, pronto, mas era cocô, agora não virou sangue de menstruação. Puta bosta. Como é que é o rolê da placenta aí, amor? Vocês estão aqui, ó. Feito placenta. Estourou muito. Tem duas pessoas aí. As elfas estão aqui ainda? Ah, esqueci de tirar elas daqui. Porque eu montei isso aqui antes delas partirem. Amor, mas a gente precisa cair, a gente não consegue não cair no sangue? Então, eu vou dar direito a vocês um teste pra tentar não cair. Porque vocês foram expelidos com muita força. Imagina um... Você já saiu de uma evacuação já? Imagina um cu gigante cagando vocês. Sabe quando você tá com diarreia? Bom, vamos mudar de assunto? Sei. Pô, se eu sei. Fih, não há prega que segure, fi. Vocês espencam com tudo nesse lago de sangue. E o que vocês veem enquanto vocês estão caindo é uma cena bizarra. Um ambiente ao redor de vocês é uma planície totalmente estéril, de cinzas e poeira. Um local inóspito, sem vida, que cerca todo o ambiente. E parece não ter fim isso. É a única coisa que destoa dessa paisagem cinzenta, escura que vocês veem, é esse lago de sangue bizarro, na borda do qual vocês veem algumas árvores todas retorcidas ali, umas coisas grotescas, né, parecendo saídas de pesadelos, parece se alimentar da água desse lago de sangue, tá? E na borda desse lago, vocês veem enterrado nessa planície cinzenta, um crânio gigantesco. É um crânio de um demônio. Um crânio de um demônio que é maior do que a Arena Imperial e o Palácio de Valcária juntos. Um crânio de um demônio que é praticamente, tem praticamente o tamanho da estátua de Valcária. Saindo do lago, da porta do lago, indo em direção até uma cavidade, no centro da testa desse crânio, existe uma longa escadaria que dá acesso à entrada do bizarríssimo Palácio de Neron. Quem tem percepção? Quem consegue rolar um teste de percepção dificuldade 50? Não consegui, todo mundo consegue rolar. Quero ver então. Toff viu. Não vai chegar isso, não. Toff já tirou 51 já. É, o Aldir já passou. Ok. Quem, mais alguém consegue ver? Eu vou tentar, vou tentar. Quero saber quem se consegue visual, enxergar. Se for visual. Visual não. Visual, então não, você não tá vendo nada, Toff. Não. Eu tô. Deixei implícito que eu tava usando a bandana. Tá de bandana. Vou revelar o meu aqui, peraí. Caralho. Nossa, o meu deu ruim. Não deu, não. Não deu? Ninguém viu, então? Só se gastar o ponto heróico, porque... Então, gasta aí, ó. Eu tenho aqui, ó. Pode gastar. Ah, você tem eu também. Acho que eu tenho o meu ainda, Bredão. Você é porque tem? Eu não... Tá acabando a sessão já, não é? É, a última cena, sei. Última cena. É, então. Eu uso, hein? Então a gente usa o nosso ponto heróico. E eu vou rerolar com 3 dados. Não é mais fácil adicionar um D6? Ok, como tá gastando ponto heróico, se você vê, todo mundo vê. É, você tirou 48. É, tem razão, é 50, né? Isso. Eu não tiro. Pronto, passou. Pronto. Ok. Passou. Então tá. A Ciri aponta pra vocês, conforme vocês estão dizendo, olha lá! E vocês vão cair na água. E no topo daquela escadaria, lá na entrada, diante da entrada, vocês veem uma criatura grotesca, bizarra. Parece nada além de uma esfera vermelha, como se fosse feita de carne, com braços e pernas, cujo rosto, olhos, nariz, boca ocupam toda a extensão dessa esfera, como se fosse uma criatura composta de uma cabeça redonda e careca e braços e pernas. Essa criatura está com uma perna apoiada sobre uma mureta da escadaria e olhando para vocês com aqueles olhos negros, como se fossem a escuridão da noite, a escuridão do próprio vazio. É tipo aquele bichinho do Monstros S.A.? Não, é esse cara que tá no chat aí. É, eu achei que era o Leão. Ô, rapaz! Que da hora! Esse eu conheço, pô. Que da hora. Quando ele vê vocês, ele mostra os dentes e abre as mãos. Tô brincando. Que da hora. Eu quero um pra mim. Eu quero um pra mim. Já levanta a mão. Aí lá, galera. Dia! Dia! Tá legal, Siri. Quando você fala dia... Sério? O meio do lago... explode assim numa onda, como se fosse uma verdadeira tsunami que se levanta indo em direção a vocês. E se metamorfoseia na forma de uma criatura que vai com tudo pra cima de vocês para atacá-los. Sério mesmo, Ciro, que você fez isso? E fim da sessão. Elemental da menstruação. E fim da sessão. Se você não falar nada, isso aí ia ser atacado, é que nem relaxa na água, e isso não é relaxa na água. Mano, a gente vai cair na água, ô Carpes. A gente vai ser atacado de qualquer jeito. Vamos ver quantos vão cair na água e quantos não. Mas isso a gente vê na próxima sessão, então. Bom, se na tripa vocês enfrentaram os linfócitos, aí no meio do sangue vai ter os leucócitos, né? Eu metamorfosei o neles. Ai, ai. Bom, por hoje é isso, galera. Acho que já tá um horário bom pra gente parar, já quase 8 horas, né? Sim. Espero que vocês tenham se divertido. O que vocês acharam? Achei uma merda. Achei uma merda. Melhor descrição. Foi engraçado, foi da hora. Nunca foi tão real, né? Achei uma merda. Mas vocês acharam difícil os bichinhos? Ou tava de boa? Eu não tive nem tempo de fazer alguma coisa, então. Mas assim, de fato, acho que na minha perspectiva, obviamente, não teria como a gente usar de conhecimento ou artimanha de medicina, tá ligado? Até mesmo porque a gente não tem conhecimento do que são os linfócitos. Não tem esse conhecimento, exato. Entendeu? Então não deu por que a gente falar, vamos fazer tal coisa, sei lá, toma um antiácido, toma isso, toma aquilo. Porque eu vou assim. Tinha algumas coisinhas pra descobrir neles, né? Eles eram vulneráveis a dano de energia pura. Force damage. Né? Eles. O dano elétrico curava eles, o primordial não. Né? O dano de corte dividia, né? Fazia uma. Meiose, né? E o mais legal de tudo era o dano radiante. Pena que a Lisbeth atacou o intestino e não os bichinhos, porque o dano radiante ia ser interessante. Dá câncer, né? Dá câncer, exato. Ia aí provocar um tumor. E aí ia rolar um D100. Ia rolar um D100. Se desse 30 ou menos, virava um câncer. Todo turno se dividia e surgiria mais um D8. Sim, foi o que eu acabei de falar, Gui. Morri, agora que não, mano. Eu ia multiplicar, João. Ia multiplicar descontroladamente. Ainda bem que a Lisbeth não usou, então. Podia dar merda. Opa, deu. E ok, nós trouxemos o cu e a merda pro On. Ai, ai, que engraçado, mano. Ok, então na próxima sessão vocês terão um elemental de menstruação, segundo o Ronix. E o cabeção, eu tô vendo que esse cabeção aí tentou fazer implante capilar. Dá uma olhada os furinhos na cabeça. Sim, eu tava reparando isso também, velho. Fez uma micropigmentação top, velho. Micropigmentação. Ai, caralho. Eu tava vendo. Tá de main? Não, o cabeção é aqui, amor. É a caveira lá. Aqui, ó. O bichinho ali do Buck é outra pegada. eu achei da hora essa árvore, cara. A hora que eu dei o primeiro zoom, eu achei que fosse o Geleia, cara, dos Caças Fantasma. Ah, lembra, né? É porque, tipo, minha visão ela tá um pouco embaçada. Não sei porquê. Pera aí que eu vou. Bem, eu vou mandar a imagem da árvore pra vocês aqui. Esse aqui é o bicho que ele vai enfrentar. Olha que beleza. É. Putz, que da hora, velho. São duas árvores, uma de cada lado. Olha que o bichão tá na frente. Neirão. Puta, abriu a berrelite aqui. Abriu tudo. O que foi aí? Berrelite o quê? Nossa, tá clicando na. O nome do bichinho tá com berrelite. O nome do bichinho tá berrelite, é isso aí. Não, é o bichinho do Buck. É o bichinho do Buck, é o espírito. É o Gibak. Berrelite. É o Gibak. Beleza, galera. Bora então. Por hoje. Da hora. Bora. É isso aí. Valeu, turma. Até a próxima. Próxima sessão. Até a próxima. Espero que não dê merda de novo. Não, não vai dar merda. ó, próxima sessão todo mundo com tampão. O bagulho tem que ser pitelo, velho. Porque Ave Maria, imagina o tamanho do chão. Imagina o tamanho do Xangão ali, velho. Xangão pra sortar essa. Não é, mano. O capeta tá com câncer de intestino. Tá cagando sangue, tá obrando sangue direto, tadinho. Ave Maria. É louco. Ó, foi embora, mas preciso cagar de novo. Falou pra vocês. Vamos tomar nos seus rabos, fui. Tá, ó, tá difícil aí, tá? As próprias tripas do diabo isso aí, hein? Já sabia, né?